Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje a gente está aqui com o estiloso Magaren. Com o vergonhoso Dante. Com o ricocheteante Kevin. O Escarlate Rodrigo. E como sempre, essa galerinha do mal tá reunida graças aos esforços do Victor Valentim do Aracnofã, Eric. Nossa, Deus. Ai, ai, que bom que é uma pessoa que não vê novela, né? A gente repara por aí, pô, né? Porque eu não entendi, então. Eu também não entendi, porque eu não vi novela. É porque eu sou velho, gente. Então, imagem do Victor Valentim no post. Oh, ok. Beleza. E tá hoje na primeira versão da novela, tá? Não do remake. Cara, que novela vocês estão falando, cara? Tititi. Ah, tá. Ih, cara, é Tititi, hein, cara? Que isso, que vacilo. E esse é o nosso convidado do programa, que tá aqui zoando o molho, que é o Kevin, que foi o cara que sugeriu esse tema que a gente vai falar aqui no programa, né? No início do mês ou no final do mês passado, não sei. A gente abriu uma enquete lá no grupo do Aracnofã, em janeiro, né? Finalzinho de janeiro. Janeiro, mais ou menos. Isso, pro pessoal sugerir qual tema que eles queriam que a gente discutisse no Tripcast de fevereiro, né? E o tema que foi sugerido pelo Kevin, foi o mais votado, foi pra gente bater um papo sobre os uniformes do Homem-Aranha. Então, e a gente não vai falar depois dos comentários, porque, como vocês repararam no último Hangout, agora a gente tá lendo os comentários dos ouvintes e o que, que o pessoal tá falando lá no Hangout, né? Então, vamos começar direto. No stop. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! podpesquisa.com.br. A gente vai falar sobre os trocentos vezes um milhão uniformes que o Homem-Aranha já usou, né? Ele é o único herói que perde pro Homem de Ferro. O Homem de Ferro deve mais uniforme. Eu não sei não, hein? Não, o Homem de Ferro é o concurso, cara. Não dá pra competir. Eu dei uma pesquisada, cara. Ele acho que tem mais uniforme. Mas então ele não é o único que perde, né? Ele é o que chega mais próximo. É, o que chega mais próximo. Acho que ele quis dizer que ele só perde pro Homem de Ferro. Exatamente. É, o Homem-Aranha só perde pro Homem de Ferro, exatamente. Vai ficar zoando aquele que te ajuda, tá vendo? Então, a gente tem que começar pelo o clássico, né? Que a gente vai tentar seguir aqui uma separação de falar por categorias de uniformes, né? Mas pode ser que a gente fale de um uniforme aqui e ele puxe um outro que tá lá em outra categoria. Então, vamos tentar deixar organizado, mas se sair fora, o pessoal já tá saindo. Sair fora? Sair fora. Se cometermos um pleonasmo. Só faltou sair pra fora. Cometemos pleonasmo todos os dias. Então, a gente vai começar com o clássico, né? É. Uniforme azul e vermelho. Que ninguém conhece. Desenhado lá pelo Steve Ditko, né? Na Amazing Fantasy XV. Só pra confirmar, a gente vai ter a participação hoje daquele estilista famoso, o Lemonio, ou não? Você é desses então, Dante? O Mônio Valentim. Isso, que afinal o Mônio é, eu acho que de todos nós, ele é o que mais tem expertise na área, não? Isso pra é falar de. Cunha do Magar, hein? Quando o Mônio viu qual que foi o tema que ganhou da semana lá na votação, ele falou: uhul, é agora! Ah, mas ele entrou com todos os. Mas ele entrou com todos os perfis falsos dele só pra votar, né? Eu fiquei impressionado quando cheguei lá, tava lá 30 e tantos votos. Eu, caramba, pô! É porque fizeram igual o Fluminense e tiraram a saga do clone do caminho, senão ela ia ganhar. O trauma do Magana é que até hoje não saiu esse, o lendário cast da saga do clone. Vai sair. Um dia. Vai sair e não vai dar nem tchau. Então, o uniforme clássico desenhado pelo Steve Ditko, ele acaba ficando mais... O visual ficou mais conhecido pelo John Romita na época, né? Que assim, nasceu com o Steve Ditko, mas quando a gente pensa no uniforme clássico, eu acho que o que vem à mente primeiro é do John Romita, né? Que pra mim o vermelho é o melhor de todos. Pode ter o preto. Pra mim, o único que vem assim, que chega um pouquinho perto do vermelho azul, da Fundação Futuro, que eu gosto da Fundação Futuro. Ah, é você então? O uniforme é bonito da Fundação Futuro. As histórias eu não sei. Assim, tipo, 2099, eu nunca gostei desse uniforme do Homem-Aranha. Sempre achei muito assim, carnaval, assim, carnavalesco. O único assim, simples, maneiro que eu dou positivo pra ele é o vermelho azul do John Romita. Isso vindo da pessoa que sugeriu o tema, hein? Há controvérsias de que foi o Ditko que criou o uniforme, né? Ah, é verdade, tem isso. É, né? Que rola uma boca pequena que o visual foi criado pelo Jack Kirby. Só como ele não conseguiu fazer um Peter magrelo, franzino, como o Stan queria, ele passou pro Ditko e o Ditko deu continuidade. É verdade. Olha, teve até duas versões da capa do Amazing isso. Fantasy. Tinha uma que tinha com o Kirby e o Homem-Aranha tava bem fortinho. A principal que ficou conhecida é a do Kirby. A do Ditko que foi... A do Ditko é outra, é verdade. É. Falei errado, foi mal. A do Ditko saiu como variante da 700, eu acho. Da Amazing 700, anos atrás. Foi desenhado na época, mas foi publicado agora, né? Então, eu acho que o que dá pra gente destacar desse uniforme aí era aquelas teias debaixo do braço, né? O Romita já tinha tirado elas ou ele ainda deixou de vez em quando? Não, eu tô lendo atualmente o Amazing Spider-Man, eu tô no 60 e tá lá a teia debaixo do braço. Eles mantinham no início, depois eles foram... Algumas histórias tem, algumas não tem, né? Alguns quadrinhos tem, alguns não tem. Aí até que sumiu. Uma outra coisa que a gente pode tirar de destaque é a complexidade do uniforme. Tem muito desenho que até hoje diz que o mais difícil de roupa de desenhar é o do Homem-Aranha. Eu acho que por causa das teias, né? Isso. Eu nunca consegui desenhar o Homem-Aranha. Nunca consegui. As teias debaixo do braço e as linhas que gera na parte vermelha do uniforme dele, pra todo desenho você ter que reproduzir aquilo, acho que ele acaba sendo um pouco mais complexo por causa disso. Né? Tanto que no desenho animado lá dos anos 60, eles tiraram essa teia, né? Só tem um pouquinho de nada lá, porque... Essa teia na massa e na luva. É porque atrapalhava muito a animação, né? Dava muito trabalho, quer dizer. Uhum. Nessa época não era tão usado, mas a gente via de vez em quando que eram os olhos da máscara. É uma liberdade artística, né? Ele variando de tamanho de acordo com a reação e tal. Isso. À medida que os anos passaram, isso foi bem exagerado, né? Bem mais utilizado. No início a gente via. Eu acho meio esquisito. Porque parece, fica parecendo um olho humano, tipo, ele arregala o olho, aí o olho branco arregala junto, pô. Meio, sei lá. Bruxaria, mas, pô. Eu diria que é tecnologia. Tecnologia, eu preciso explicar, magia não. O Mori, ele já faz o símbolo do capeta com a mão lá, ué? O que, que é magia? Recentemente tava fazendo um negócio desse, falando que lá a mensagem subliminar do Homem-Aranha, que é a teia que ele faz é do rock and roll, do demônio lá. Ah, toma banho, pô. É, complicado. Como agora, essa cunhinha? Só porque ele faz pacto com o capeta? Ao invés do povo pegar isso aí, né? Não, é a posição da mão que é o problema. Tem também a cobertura do corpo todo, né? No caso, até o rosto, né? Porque muito... Herói, até mesmo o Batman deixava parte do rosto aparecendo, né? Homem-Aranha, acho que foi um dos primeiros que cobriu tudo, inclusive os olhos. O uniforme do Aranha, ele é bem fora dos padrões, principalmente da época, né? Ele é bem... 60, é aquela lenda, né? Que a parte azul, na verdade, era pra ser preta. É, o negócio da paleta de cor. O que já deu discussão aqui, que eu tive que explicar a diferença entre azul e preto pras pessoas. No caso, assim, a paleta de cor era limitada, né? Então dava aquele azul chapado que é usado pra determinar a reflexão da luz, né? Exatamente. Aí a turma começou a achar que era azul e ficou azul. Foi aumentando cada vez mais essa área. O que era pra ser só o brilho, assim, do uniforme, acabou virando a cor dele. Eu gosto, assim. Eu acho que o azul ficou legal. Só um detalhe, eu tava querendo até a gente continuar falando mais dessa parte do uniforme preto, mas antes de comentar dela, eu só queria falar um negócio. A gente tá falando do azul e vermelho, não do preto. Oh, meu Deus. Que é a aranha nas costas, né? Que o Ditko, ele desenhava ela toda na pressa, né? Eu acho que ele no final da revista, ele pensava, esqueci de desenhar aranha nas costas. Voltava e desenhava de qualquer jeito. Tá dizendo o carrapato? É, o carrapato lá. Parece um carrapato. É o carrapato nas costas e uma formiga na frente. E aí não dá certo a formiga por causa da quantidade de patas, né? Ah, depende. Ah, depende. Ah, é piada é uma formiga. Uma piada boa, mas não inteligente. Nossa, ah, depende. Se você pegar vários trip view que a gente fez essa piada que tinha patas a mais, tinha patas a menos. É verdade. Pior que é mesmo, cara. Já observei isso também. Você pode pensar que as duas extras da formiga lá são as antenas, né? Por isso que são oito. Ou então ela é simplesmente uma formiga mutante, né, gente? Pois é. É a formiga atômica. Eu só ia comentar da Aranha nas Costas, que foi a do John Romita que ficou clássica, né? Que ele aquela é maneira pra caramba. Estabeleceu ela de um jeito ali. Ela redonda. Aquela que mais parece um carrapato. Exatamente. Eu sinto falta dessa aranha grande nas costas nos filmes. Isso. Eu também, eu sei porque eles resolveram fazer aquela estilizada lá. É, senhores, isso. Círculos com patas, é fácil. É, eles botam uma aranha, tipo, parece que ela fez exercício e emagreceu. Ô, Mano, você comentou da parte preta lá, que azul que era pra ser preta e tudo mais. E lá nos anos 90, o Eric Larson, ele tomou uma liberdade artística ali e fez o uniforme vermelho e preto, né? Exatamente. Com frequência. Exatamente. John Byrne também. Isso, o Eric Larson foi logo após o McFarlane lá, né? Aham. O Byrne foi naquela coisa lá do Gênesis. Uhum. Isso. Não vamos lembrar disso. Um pouco mais pra não frente. Não teve muito sucesso essa roupa vermelha e preta, não. Só fazer uma observação que eu ia fazer antes, acabei não conseguindo. Assim, eu torço muito, apesar das histórias dizerem o contrário, mas eu torço muito pro Peter ser uma pessoa que não fica doente com frequência, né? Porque o fato dele ter escolhido usar o uniforme que cobre todo o rosto, diferente dos heróis da época, indica que ele não pode espirrar muito, né? Porque senão... Eu imaginei isso agora. Até ele falar, ele já deve babar a máscara toda. Pois é. Foi pior que no Espetacular Homem-Aranha 2, ele dá aquela espirrada na farmácia, né? Não sei se vocês viram o Featurette do Espetacular. Eu ia comentar isso. No filme vai ter essa piada. Pô, eu vou ficar assim pensando, pô, cara, como é que deve ficar por dentro? Todo melecado. Uma beleza. O Miles chega a comentar isso, uma história dele que ele tá se balançando. Ele falou, como é que o Peter se virava com essa máscara? Devia feder, não posso esquecer de escovar os dentes. Se ele botar pra lavar, ele deixa vermelho e azul. Se eu não me engano, foi na Homens-Aranha, o Peter do 616, dá uma das dicas que ele dá pra ele na hora que ele tá indo embora, é alguma coisa referente à máscara pra ele lavar com frequência, isso. Alguma coisa assim, não é? É, mas eu acho que na Ultimate também o Miles fala, quando ele sai a primeira vez, parece que ele comenta alguma coisa, que ele começa a se balançar e fica falando, nossa, o vento, como é que ele aguentava ficar preso em cima do prédio? Acho que tem as duas. E você comentou do filme, quando eles anunciaram o uniforme desse filme novo, né? No caso, o Amazing Spider-Man, o primeiro filme, o povo reclamou um pouco daquele uniforme, mas ele parece muito com aquele do Com Grandes Poderes, que saiu aqui no encadernado. Cara, eu pensei nisso aqui agora. Ele é muito parecido com o... Que no com Grandes Poderes, aquele encadernado, ele ganha um uniforme pra luta livre, né? Vou até com a HQ aqui aberta. Eu acho errado isso. Por favor. Porque tira os poderes de aranha costureira... Eu prefiro esse estilo no filme, pelo menos quando o Andrew Garfield ele pega aquelas roupas lá de elastano, né, de trenó, e ele manda o spray, cara. É bem melhor do que costurar uma roupa, cara. Eu acho meio bizarro. Tipo, ele fez curso de corte e costura, pô. Mas toda a aranha, ela sabe tecer a teia dela, né? Por que não uma roupa? Vou ficar quieto. Então, ela lembra bastante a roupa do filme, né? Na verdade, a roupa do filme lembra bastante a roupa dessa revista aí. Só muda os olhos. Esses olhos que ficaram bem esquisitos, né, cara? Parece que o Homem-Aranha tá com cílios grandes. É, verdade, verdade. Não é cílios, né, mas uma maquiagem. Ele não colocou a lente. E a aranha do Espetacular tá melhor. Ah, é diferente, né? Não, prefiro do Espetacular. Sobre esse negócio do uniforme dele ser completamente coberto, né? Sempre eu lembro daquela piadinha que tem numa história que o Aranha vai processar o Jameson. Eu acho até que eu já falei em algum programa. O juiz pergunta, mas por que você acha que o Jameson pega tanto no seu pé? Aí o Aranha fala, ah, não sei. Eu andei pensando nisso, eu acho que é porque eu sou negro. Aí o Jameson fica, mas eu não sabia, eu tenho amigos negros. Ele, não, relaxa, ele é só chato mesmo. Essa piada colaria melhor se fosse com o Miles Morales. Mas aí não seria piada, né? Mas aí não seria piada, exato. Por isso eu seria uma piada de humor negro. Nossa Deus. Nossa senhora. Então, a gente já comentou aqui mais ou menos, mas as imagens desses uniformes vão estar todas no post, né? Uhum. Então, se vira aí, Eric. E só sobre esse uniforme, né? Continuando falando do Com Grandes Poderes, eu achei interessante ali dessa... Essa história, eu acho que ela não é... Eu não sei se ela é considerada cronologicamente. Parece que ela foi lançada sem considerar que era da cronologia. Depois ela foi inserida na cronologia. Você sabe alguma coisa? Olha, não sei dizer. Também não sei não. Se você quiser, pode dar uma olhada aqui agora na internet. Eu estava falando no mundo. É aquelas histórias retcon que acaba sendo retconeado e que não vale pra nada. Então, mas é isso que eu tô falando. Parece que ela não era pra ser retcon e acabou valendo como retcon. É justamente o contrário. Mas se bem que não muda muita coisa, só. É, e eu achei só legal a história. Do, só o fato do tio Ben ter um bigode ridículo. Ela é assim, ela mostra algumas coisas do Amazing Fantasy, né? Tipo, como se estivesse expandindo aquele quadrinho do Amazing Fantasy, né? Mostrando mais o lado de luta livre do Homem-Aranha. É, igual que o grande roteirista da Slot vai fazer a novidade aí, que vai ser o retcon. É, o Learning to Crawl. Eu acho que ele não lançou como falando que ia ser uma grande novidade, não. Ele só falou que vai ser mais uma história, né? Ah. Vocês repararam uma coisa? O quê? Nesse Grandes Poderes, nas 5 edições, o Homem-Aranha aparece com roupas totalmente diferentes. Tem várias roupas dele tão diferentes. Não sei se é o desenho ficou diferente, mas no segundo aparece ele estilo espetacular, só que sem aquele olho e cílios, né? Que a gente chama de cílios. No terceiro ele tá com uma roupa meio diferente, no outro ele já tá com roupa também diferente, tipo desenho da roupa. É, parece que eles fizeram essa história como se ele estivesse chegando até o uniforme que ficou clássico, né? É uma história interessante, inclusive. Então, assim, só pra gente fechar essa parte dos uniformes vermelhos e azuis, né? Meus favoritos. Vamos dar um salto no tempo aí, lá pra parte que... Não vou falar que o Magaren gosta, nem que não gosta. Vou dar uma saída agora, depois eu volto. Então, vamos comentar rapidamente do uniforme do Superior Spider-Man, né? Inferior. Muito bonito esse uniforme, inclusive. Então, ele tem dois uniformes, na verdade, né? Um é praticamente o clássico com algumas modificações, e o outro é um uniforme novo, de fato, né? É, ele quando ele começou, ele ainda estava com o antigo, né? E, de repente, ele apareceu com um novo, né? Pra quem tava lendo só a Superior, né? Mas aí tem uma vending que mostra ele fazendo algumas alterações no uniforme pra chegar como ele chegou, né? Então, ele tinha tipo um botão no peito que ele ativava... Ativa ainda, né? Vamos falar... Tô considerando o primeiro uniforme dele, antes dele mudar a aparência, né? Uhum. Tinha tipo a aranha no peito dele, é como se fosse um botão. Aí ele acionava ela pra fazer mil e uma utilidades, né? É, sim, dar alguns comandos, né, de voz para as coisas tecnológicas dele, né? Aranha peitoral multitarefa. ele tomava um soco, né? Aí o cara falava, ah, vai te catar. Ele começava a acontecer umas coisas estranhas com ele. Ah, aproveitei esse momento do botão da aranha peitoral e peguei aqui a HQ que eu tenho do Homem-Aranha Superior 2. Ah, sim. Que é quando ele aperta o botão e solta aquele fecho de luz forte no rosto do Abutre. É, embora, assim, ele aperta o botão, plano Alpha Ômega 3 Delta 4. Isso, ativado. Isso. É tipo um Cybercops, né? Cyberarma 003. Cyberarma! Cyberflash Counter! Arma conectada! Na verdade, me lembra mais o Esperto Man, dos Sobrinhos do Ataíde. Bazuca de nêutron caramelizado, ativar. Cara, eu até gostei desse estilo do Superior. Não me mata, Magaren. É, mas assim, a gente ainda prefere o Peter Parker original, óbvio, né? Claro. As lentes da máscara também tem umas modificações, né? Que captam umas ondas de rádio. A imagem que aqueles aranha-boas lá, não sei se é esse nome, transmite pra ele e tal. Uhum. E elas abrem e fecham sozinha, mó legal. É, não é bem aqui. Sozinha, né? Ele, em teoria, ele quando tá tendo essas alterações, ele tá, tipo, provavelmente dando um zoom em alguma coisa ou fazendo outras coisas que ela faz, né? Dante, não seja literal. Isso aí eu achei legal da parte do Superior. Isso é uma coisa que o Espetacular nunca fez no Peter Parker. Isso eu achei maneiro. Na verdade, o Peter, ele já, em diversos momentos, igual a gente vai ver aqui, ele já fez alguma modificação no uniforme pra aprimorar um pouco, né? Só que depois ele tira. É, só que o Otto. Esse é o problema. O Otto, ele é viciado em ser sempre o melhor naquilo que Superior. Ele faz, né? Exatamente. Isso acaba jogando ele no buraco depois, mas não vem ao caso. Então, além disso, ele também tem aquelas garras, parecendo as garras do 2099, né? Só que no caso do Superior, elas são artificiais, né? Uhum. Que ele rasga o inimigo com as mãos, praticamente, e ainda insere, tipo, uns nanites, né? Uns nanorobôs. Nanobots. Sim, ele faz isso com o novo Sexteto Sinistro na primeira edição do Superior. Sim. Exatamente. E tem aquele revestimento metálico na nuca do uniforme e tal, né? Que... Assim que ele assumiu, né? Ele já colocou, né? Amazing 700. Ainda com o uniforme ainda antigo, né? É, exatamente. E isso daí, né, a gente viu em 2012, ali pelo Chris Yost e o Ryan Stegman e mais uma galera que estava trabalhando nisso aí. Uhum. E em 2013, não necessariamente foi ele que criou, mas foi a primeira aparição desse novo uniforme do Superior, foi pelo Humberto Ramos, né, que é aquele uniforme que ele é mais preto do que vermelho, né? A parte preta vem até a cintura, mais ou menos. Uhum. Em algum momento, não me lembro quando, ele coloca também aquela, como se fosse um tipo de mochila, né, e sai as garras, né, do... É nesse, né? Que, aliás, a coisa que mais me assusta nesse uniforme é que as teias são todas irregulares, cara. Eu acho que eu tenho toque, aquilo me incomoda muito. Eu não conseguiria dormir à noite também. Isso foi lá na Superior 14, que ainda não chegou no Brasil. Então tem essa mudança do uniforme. Até a lente da máscara, ela é mais escura, né? Tipo uma lente preta mesmo. Isso. E a coisa que mais... Vai demorar pra chegar. E o que mais mudou mesmo aí foi que ele tem tipo essa aranha nas costas, vira como se fosse uma mochila, entre aspas, né? Que é de onde saem esses quatro braços metálicos. Será que o Octopus se inspirou em quê pra fazer isso, né? Aliás, ele já tá se inspirando nele mesmo faz tempo, né? Porque ele fez a aranha de trás do uniforme dele ser gorda por causa do... a maldade. Que nem uma morsa? Isso, por aí. Agora uma dúvida, assim. É porque eu não li a Superior. Vocês já devem ter lido, né? Eu tô no Amazing ainda. Só tô comprando de um em um. Aguardando com a Panini, claro. Mas esse negócio de tentáculo serve pra quê? Pra ele andar mais alto. É verdade, eu só vi ele fazer isso até agora. Em teoria, ele pode usar pra lutar também, né? Igual ele usava os dele. A parte do vermelho e azul aí a gente fecha, o Magari pode voltar. Ah, eu voltei. E a gente vai aí para os outros uniformes que o Homem-Aranha já usou, né? E começando aí cronologicamente, né? A gente vai direto pro uniforme negro. Eu acho muito bonito. Comentário super abalizado. É o terceiro melhor do Homem-Aranha que eu acho. Qual que você acha o segundo melhor? Fundação Futuro. Ah, é, você tinha comentado, é verdade. Enquanto vocês estão falando, eu tô brincando com os bonequinhos aqui. Pegando o Homem-Aranha negro aqui. No caso, o uniforme negro surgiu no Amazing Spider-Man 252, né? No caso, na edição primeira do Homem-Aranha, né? Aquela do Homem-Aranha completa, né? Dele. Na verdade, ela apareceu a primeira vez na Guerra Secreta. Secret Wars 8, né? Pelo Mike Zeck, lá em 84. Tem. Mas na Amazing foi essa aí mesmo. Tem aquela história, né, que ele foi criado por um fã. Isso. O cara mandou a ideia lá pro pra Marvel. A Marvel gostou, comprou e engavetou. Igual a Globo faz. Exatamente, isso mesmo. Aí quando chegou a hora da Guerra Secreta, falou, vamos usar aquele uniforme. Acho que eu tenho aqui qual a explicação? Mas qual a explicação de dar pra ele usar esse uniforme? Ah, sei lá, inventa aí uma Mulher-Aranha do nada aí também, pra ele se inspirar nela e já era. E a propósito, comenta aí, Magari ou quem quiser, de onde que surgiu esse uniforme, né? O que que é esse uniforme? Eu comento, ouçam o Tweepcast sobre Guerras Secretas. Foi aquilo. Na Guerra Secreta, o Aranha tava com o uniforme todo rasgado. Aí eles acharam, os heróis acharam uma máquina pra que remendava o uniforme por mágica, tanto que não precisava explicar. Aí o Aranha chegou pro Thor e perguntou: e aí, cadê essa máquina? Thor, tá ali, ó. Aí só que em vez do Aranha ir pra direita, ele foi pra esquerda e pegou a máquina errada e soltou uma bolinha preta na mão dele que se expandiu e acabou virando um uniforme pra ele. Até hoje eu não li o Guerra Secreta, mas você tá falando sério ou tá zoando? Não, tô falando sério. É verdade. Jesus, que ideia boa pra poder ganhar roupa, hein? E aí? E aí ficou nisso, né? Até que. Ficou aquele uniforme estiloso que se transformava, se camuflava com roupa comum, tinha bolsa pra levar da câmera, que... filmes, etc. Tava na época que todo mundo tava ficando sombrio, né? É. Ou descolado demais, alguma coisa. A Tempestade ganhou um moicano, cara. Estavam batimizando a parada, pronto. Na verdade, na época o Batman não tava batimizado, eu acho, ainda, né? Tava ficando ainda. O Batman tava batimizado ainda, muito bem, foi boa. Magaren. Mas é sério, o Cavaleiro das Trevas é de 80 e pouco também, não é? Por aí. 87, eu acho. Então, foi dali pra frente que o Batman ficou mais sombrio. Isso aqui é de 84. Ótimo ano, inclusive, viu? Então, aquela história que você falou do fã, encontrei aqui a matéria. Isso. Falava que o fã, ele deu a ideia, né, do uniforme negro pra poder dar aquela ideia de missão noturna. Então, o editor-chefe lá, que é o Jim Shooter, na época, gostou da sugestão e fez o que você falou, engavetou e depois reutilizou. Olha, essa sua ideia é muito boa. Deixa eu colocar nessa gavetinha de ideias boas aqui. Isso em 1970, né? Sei lá. E aí, com o tempo, eles vão descobrir que esse uniforme negro era um simbionte alienígena que vira o Venom, né? Virou o Venom depois. Isso. E o Homem-Aranha se livrou dele, né? E é aí que a gente chega ao melhor uniforme já criado. É, na verdade, eu tinha pensado em a gente falar dele depois, mas se você quiser comentar... Mas já puxou a história. Na verdade, tem mais coisas pra falar do preto, né? Tem a questão da Gata Negra, que fez um pra ele. Isso, é. Depois que ele descobriu que era... É. Era bicho alienígena. Ele fez um, que aí ele ficou lá alternando entre dia e noite. Tem até aquele quadrinho do Oli Orsnik, o espetacular Garoto Aranha, que mostra ele à noite como preto e de manhã como vermelho e azul. É, eu acho uma ideia válida, né? Que afinal dá é meio complicado, cara. Surpresa, né? Tem que ir em casa, pegar roupa. Vou em casa pegar roupa porque tá chegando a noite. Aí, tipo, tá de manhã, agora eu vou botar o vermelho e azul. Pô. Ele pode ter uma roupa de duas faces, né? Ele veste ela do avesso, ela é preta, do outro lado ela é vermelha e... Pô. Caraca, Eric. Não é uma boa ideia. Caraca, Eric, por que você não tá escrevendo essas histórias, Eric? Aí, que manja. Acho que eu entendi porque o Eric tá gostando do inferior. Tá bom, qual que é seu uniforme favorito então, Magari, que você ia falar? Nenhum. Ah, eu tenho vergonha de falar. o cara virar uniforme pelo avesso é uma ideia ruim, mas colocar um saco de papel na cabeça é perfeito, né? Acho válido. Gente, é genial pela simplicidade. Bom, vai, eu só fico triste porque o meu bonequinho aqui não tem o papelzinho de shoot me nas costas. Ah, vai desprezar o presente que eu te dei, é isso. Não, tá bom. Bom, e aí teve esse uniforme aí da que a Gata Negra fez pra ele, né? A cara de pano que ele usou até o Venom aparecer. É, e ele voltou a usar algumas Sério vezes. Que você fala Venom? É Venom, não é? Eu acho. Eu falo Venom. Ah, é Venom. Comecei a falar Venom, é Venom mesmo. É igual anime e anime, cada um fala de um jeito. Isso. Mas o anime que acerta. Ah. Aí. É igual bicicleta e bicicleta, né? Cada um fala de um jeito. Eu ainda falei Venom, normalmente eu falaria Venom. Lixando. E o pior é que isso é verdade. Não, quando ele fala Venom, eu me lembro daquele Venom do Homem-Aranha. Seriado de 1994. Então, por isso ele que eu aprendi a falar Venom, aí ficou e já. Não, e pior é que eu corrigi o cara, que dublador burro é Venom? É igual o Dr. Octopus, ninguém fala Octopus, fala Octopus. É, Octopus. É, eu falo Octopus também. Eu falo Octopus, o cara fala Octopus e tá zoando o Venom. Todo mundo fala Wolverine, ninguém fala Wolverine. Ou Wolverine, né, como é que é? Que é esses, Eric? Então, é uma criança. Teve uma história lá na época da saga do clone que o Peter tá na cadeia e ele precisa sair pra procurar a Mary Jane e blá blá blá e tal. Vai com o Kane também. É, ela tá com o Kane, justamente. Ele vai junto com o Ben, eu acho. Não, o Ben fica no lugar dele na cadeia. Isso, verdade. Minha memória me trai. E aí, ele veste o uniforme negro, mas na verdade é só ele tá com roupas civis, mas ele veste a máscara, as luvas, né? Ou sei lá como é que ele faz. Eu sei que só fica aparecendo a parte preta das luvas, da máscara e do pé, né? É uma variaçãozinha pequena do uniforme negro aí com roupas civis. Ele usa velhos pedaços do uniforme negro. Ele tava na mão lá, vou usar. É o que dá, né? É o que tem aí. É da pressa, gente. Se ele já usou até um saco na cabeça, por que não vai usar? Tem uma curiosidade. Essa roupa, ela aparece no Homem-Aranha de PS1. É, o Quick Change Spider-Man. Se você botar aquela senhazinha lá, Alt Mei, sai todas as roupas, tu bota lá. Tem também a Dusk, tem várias. Não, eu não fazia assim porque eu jogo direito, eu desbloqueio as coisas na raça. Não, eu cheguei a zerar também no difícil sem usar nada, mas tipo, na curiosidade pra ver quais roupas que tinham, eu fiz isso, mas não cheguei a zerar. Nunca zerei no macete, só ficava zoando só com as roupas novas. Sei como é que é. Bom, e aí, alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que ele deixou de usar quando o Venom apareceu, que a Mary Jane ficou com medo e... E ele mesmo disse que não queria, não ia se sentir confortável usando a roupa de um psicopata. Aí ele abandonou, até ele precisar ir no esgoto, aí usou de novo pra pegar o Morbius. O que não serviu pra nada, diga-se de passagem. Morbius que ele tinha matado na primeira edição, falo mesmo. Abraço, Evan. Depois da saga do clone, né? Lá em 1998, o Homem-Aranha vai pra Zona Negativa durante aquela temporada de caça lá. E quando ele entra na Zona Negativa, basicamente o uniforme dele troca de cor, né? Agora que eu percebi que o Dante tá mudando o avatar conforme a gente vai falando. Ah, é verdade. Verdade, uniforme. Eu tinha reparado. Que falta de ter o que fazer, senhor Dante. Obrigado, é que eu tô contribuindo. Tem uma louca pra lavar aqui, tá interessado? É que eu tô assim, contribuindo tanto com informações pro cast que eu tô, né? É bom que a gente só olha pra ele e já vê o uniforme. Qual que é, né, que tem que falar. Mas então, eu procurando hoje sobre os uniformes, eu achei duas versões dele. É oficial mesmo, uma que é essa preta e cinza, né? E a outra que é vermelho e azul mais escuro, mas comparado com o uniforme clássico, onde é vermelho e azul e onde é azul é vermelho, existe mesmo? Tem não? Esse, tem alguém esse. Faz uma troca. Tem esse, não lembro qual parte que é, mas tem ele sim. Ah, tá. São duas. Então é oficial mesmo, né? Eu lembro que tem um que ele vai. Eu não lembro se é pra Zona Negativa, que ele fica com aquele uniforme ridículo do Ação Sem Limites lá. É, eu acho que ele entra com essa roupa que o Dante falou e pega essa do Ação Sem Limites, alguma coisa assim. Tem um seriado. Eu posso estar viajando completamente, mas acho que é isso. Essa do que a gente tá falando, que é a toda preta e cinza lá, é a primeira vez que ele vai lá. Isso, quando ele enfrenta exatamente. Acho que é Blastar o nome do cara, não lembro. É Blastar mesmo. Então, assim, eu tava dando uma pesquisada ainda há pouco, né, mais cedo, teve até uma fonte de matéria que falava que a inspiração do Jaime pro uniforme negro foi mais do Zona Negativa. Não, foi preguiça. Foi preguiça. Vamos só trocar o CG aqui já. Teve aquela roupa lá dele, variante, pô, aquela roupa maneirona, aquela preta lá, a primeira que eles iam usar, mas por preguiça do Jaime, ele botou uma meio Zona Negativa, entre aspas, assim. Você tá falando dessa aqui, ô Mônio? Ô Mônio não, Dante. Isso, essa mesma, cara. Essa aqui foi durante o Reino Sombrio. A revista essa daí que o Kevin falou, desenhada pelo John Romita Jr., né? Tá muito estranho, cara. Então... Ah, que roupa esquisita. Então, nessa Zona Negativa, ele vai atrás do Blastar lá... E o uniforme dele muda pra essa cor e lá ele encontra um tal de Sombra, né? Que é como se fosse um herói lá da Zona Negativa. E em tudo que acontece, esse Sombra acaba morrendo e ele vai embora. Ele, como é que é? Ele leva a roupa do Sombra junto? Porque ele usa a roupa do Sombra lá. Ah, verdade. Então o cara morre, ele fica no lugar e quando ele vai embora, ele esquece de devolver. O cara morreu, ele vai devolver pra quem? Assassino e ladrão, né? Sombra que você tá falando daquele Dusk? Isso. Exatamente. É. E já que a gente falou do Sombra aí, a gente entra nos quatro uniformes da crise de identidade, né? Muito bons, por sinal. Que é aquela fase que o Homem-Aranha tá sendo perseguido pela polícia e pela população, né? Tem um prêmio pela cabeça dele e ele assume quatro novas identidades. Deixa de Homem-Aranha de lado e assume quatro identidades, né? Crime que ele não cometeu, inclusive. E como sempre, né? A população fica atrás e o Jameson coloca recompensa pra poder pegar ele, que ele sempre faz isso. Com tanto crime que ele cometeu, os caras vão acusar ele por um que ele não cometeu. Só pra constar, se não me falha a memória, o Jameson põe a recompensa e depois o Osborn aumenta a recompensa. Eu acho que é tudo um plano do Osborn. O Osborn, sim. Ele incita o Peter lá, deixa ele maluco, fazendo com que o Peter vá ao escritório do Osborn e ameace ele, bate nele pra caramba, falando pra ele ficar longe da família, eu acho, alguma coisa assim. Só que tá sendo tudo filmado no escritório do Osborn, né? Foi tudo combinado. Combinado não, foi tudo planejado. E aí o Osborn libera as imagens falando, olha, eu, um simples empresário sendo agredido pelo Homem-Aranha, né? Oh, meu Deus. E o primeiro a aparecer, desenhado pelo Joe Bennett lá na Amazing 434, foi o Ricochet, né? Que basicamente era o cara... Na verdade, o primeiro foi uma variação do Homem-Vergonha, foi o Homem-Saco. Ah, sim, sim. Era isso que no Brasil ficou com o nome de Homem-Vergonha mesmo. Foi, o original é Beck. Cara, eu já narrei esse texto antes, não vou narrar de novo, mas eu adoro o texto que ele narra quando ele aparece usando a calça vermelha e o saco na cabeça. Eu não comentei do Homem-Vergonha, que a gente tinha jogado os uniformes improvisados, entre aspas, todos pro outro bloco aí, né? Mas realmente é nessa parte aí que aparece não só esse Homem-Vergonha, pela terceira vez já, mas uns outros improvisados dele, né? Mas das quatro identidades, a primeira aí é a do Ricochet, que era basicamente ele com o cabelo pintado de cinza, uma camisa com uma letra R no peito. Ele ficou parecendo o Backstreet Boy. Hahaha. E ele usava um... Eu não lembro se era tipo uns discos que ele jogava e ele ficava ricocheteando, né? Isso, tinha uma jaquetinha ridícula também. Isso, ele usava disco. Disco de arremesso como equipamento extra. O desenho do Espetacular, um dos executores acaba virando. É, exatamente. Ele parece muito um herói da Image, né? Com esse daí, com esse uniforme. Isso é cria dos anos 90, cara. Herói de jaquetinha. Isso. Pois é. E aí, na sequência, pelo Mike... Como é que pronuncia? O Ieringo? Ieringo, saudoso. Então, lá na Sensei, no Spider-Man 27, de 98... Teve a estreia do Vespa, né? Que foi um equipamento de voo projetado pelo Rob Brown, o Gatuno. Gatuno. Basicamente, ele tinha um jetpack. Na verdade, não era jetpack porque não era jato, era asas que batia mesmo, né? Era não, uma batia. Mochila voadora lá que levava ele pra todo lado. Aparecia... O uniforme foi desenhado pela Mary Jane. Não, esse aí não foi. Esse aí foi o Ricochete foi, né? Foi. Não, do Vespa mesmo. Não, o que ela desenhou é foi o do Prodígio. Prodígio. Ah, é verdade, Prodígio. Uma das melhores mesmo de passagem, que ele falava tudo bonitinho. E ele também, ele fez uma modificaçãozinha ali naqueles ferrões que o Aranha Escarlate usava, e o Vespa tirava esses ferrões também, né? Precisamente. Eu gostava desse uniforme do Vespa, não sei porquê, não sei se é porque ele voava, sei lá. Era um uniforme legal. No caso, ele assumiu a identidade do Hornet, né, que era o herói tecnológico. Sim, o Vespa. É que é o Vespa. Aqui no Vespa. E aí a gente... O Vespa, pronto. Aí a gente tem o Sombra, né, que a roupa que ele trouxe lá da Zona Negativa, ele começa a usar ela na Peter Parker Spider-Man 90, desenhado pelo John Romita Jr. O que o Sombra fazia? Ele, nas sombras, ele tipo desaparecia, era uma coisa assim, não era? É, ele se mesclava às sombras. Era um uniforme mais stealth, né? É, quando o pessoal tava de olho fechado, ninguém via ele. Quando ele tava em densas sombras, né, ninguém via ele, tipo, é óbvio. E por fim, a gente tinha o mais zoador, né, na aparência, que era o Prodígio, desenhado pelo Luke Ross, brasileiro, né, lá na Espetáculo Spider-Man 257. Lembrando que isso tudo aqui saiu simultâneo, né, eram quatro revistas que saíam no mesmo mês. E aqui no Brasil saiu até uma caixinha pra guardar. Exatamente. Agora, uma curiosidade, na questão do Dusk, né, que eu falo Dusk, né? Sombra, naquele Homem-Aranha de PlayStation 1, você se apertasse Select com a roupa, ele ficava invisível no jogo. Não, olha só. Então ele... Não, em qualquer lugar não. Ele ficava visível em qualquer lugar, não na sombra. Mas ele ficava só pros capangas dos vilões. Se quando você pegava, por exemplo, Cabeça de Martelo, ele já te via mesmo invisível. Entendi. E por fim, a gente tem um Prodígio, né, que eu comentei, que eu falei que era o mais zoador, porque ele, não o zoador na personalidade dele, mas era o personagem que zoava o estereótipo do herói, né? O Peter tava zoando quando era o Prodígio, a questão é essa. Exatamente, que é um herói... Com direito a nariz falso. Ele passava maquiagem, porque parte do rosto ficava mostrando, a vista, né? Ele passava um negócio pra não dar pra perceber, além do nariz também, então... E era basicamente uma mistura de Capitão América com o Super-Homem, né? Cara, era divertidíssimo. Ele tinha um traje à prova de balas, olha só, pra parecer ser mais forte. E ele pulava de prédio em prédio, igual o Super-Homem lá nos primórdios, né? Ele não voava, mas dava altos pulos, pra parecer que voava. Altos pulos pra turminha do barulho. Altos pulos literalmente, né, inclusive. E esses quatro uniformes, depois que o Homem-Aranha abandonou, teve uma equipe lá... Que passou a usá-los, né? Que é uma ideia idiota. O fato da equipe usar não é tão idiota assim, não. É, sim. Por quê? É a mesma coisa que o Aranha fez com o uniforme do Sombra. Exatamente. É. O cara não vai usar, deixa eu usar aqui, é meu. É idiota. Por quê? Ainda prefiro vermelho. Ainda mais que no Brasil eles ganharam os nomes de como é que era mesmo? Aracnídeos? Não, mas isso aí é idiota. Mas por que você acha idiota, mano, o grupo usar? É idiota. Eu gosto daqueles personagens. Eu não... Era o Aranha, cara. Sei lá, é idiota. Eu não cheguei a ler, mas tem alguma explicação pros caras saber que ninguém mais vai usar aquelas uniformes, não? Porque teoricamente eram quatro pessoas diferentes. E coincidentemente terem os poderes necessários pra cada personagem. Pois é, enfim. Na verdade, bom, o Sombra, o Prodígio e o Vespa não precisam ter poder nenhum, né? É, eles têm os equipamentos. O Prodígio precisa pelo menos pra pular alto. É, eu não lembro, eu até comprei a serviço, mas ainda não parei pra ler. Mas tem uma justificativa de alguém, eu posso falar bobagem agora porque eu não li, mas alguém achar os quatro uniformes e passar pra quatro pessoas, entendeu? Tem um motivo. E isso de herói, uma pessoa usar o uniforme que outra já usou antes, é muito comum em quadrinho. Bom, é idiota por causa disso. Eu acho que você acha idiota porque você gostava do Peter no uniforme. Eu vou explicar de outra forma. Vou falar de uma coisa que eu sei que o Magaren gosta muito, é capaz de ele ficar me interrompendo, mas vamos lá. Super-Homem. tiveram aquela brilhante ideia de fazer ele virar o Super-Homem de energia. Do meu ponto de vista, estragaram um ótimo personagem. Tá, mas... porque já é o Super-Homem, eu não posso trazer outro cara depois que ficou igual com o mesmo poder. É isso. Mas era... eles pegaram o Super-Homem e mudaram ele, é diferente. Não, não era. Você quer que te dou outro exemplo? O do Vespa? O Vespa não teria força pra usar o jetpack. Depende do poder que o cara tenha. Então ele tem que ter o poder necessário pra usar. Talvez, viu? Ele tenha. Foi o que eu falei, é idiota. A gente não, tá falando que ser, é idiota... Pode ser conveniente, mas idiota acho que não é o objetivo pra isso. Não, que é o objetivo tá... perfeito. Cara, idiota. Metade das pessoas que vivem na Terra 616 tem super força, cara. É idiota. Metade é bom. Tá, ok, então, né? Eu só quero deixar aqui meu protesto que não lançaram o bonequinho desses quatro personagens que eu queria. Realmente triste, deviam ter lançado. Protesto, chamei o pessoal pra rua, que não era por 20 centavos, era por quatro bonequinhos e já era. Então, na sequência aí, a gente teve lá em 2000 já, né? O Homem-Aranha indo novamente pra Zona Negativa. E, na verdade, eu não lembro a história que gerou isso, mas de alguma forma eles inventaram uma desculpa pra ele usar o uniforme do Ação Sem Limites, que era o desenho da época, né? Cara, se minha memória não me trai, ele chegou lá, o uniforme tinha mudado. Pois é, eu acho que era tipo isso mesmo. Foi uma coisa idiota nesse... Eu lembro que eu li e falei, meu, não justifica, sério. É mágica, não precisa explicar. E era justamente isso, era o mesmo uniforme do desenho, que é aquele que é tipo feito de nanotecnologia, né? Que ele se transforma e tudo mais, tem aquela asinha de teia. Então, mas só funcionava lá, quando ele veio pra cá voltou a ser o uniforme normal. Foi. Já perdeu também a asinha de teia? Perdeu o uniforme. Limite, sim. Beleza. Bom, deixa só registrado esse uniforme aí, né? Que foi uma forma de fazer propaganda do desenho, eu acho. Isso foi. Sim, é idiota. Viu? É tão idiota quanto. Esses uniformes, assim, eu até fiquei meio quieto aqui quando vocês estavam falando, porque o da Kills Identidade, pra mim, são os piores uniformes do Homem-Aranha. Exceto o Sombra. Não, eu gosto das quatro personalidades, era um legal. Mas não é? Até do Homem-Aranha. Ação Sem Limite. Não é Homem-Aranha. É verdade, não, faz sentido, não é Homem-Aranha, é verdade. Então, seguindo nesses uniformes diferentes que ele usou, a gente pula lá pro arco Big Time. Essa é maneira. O Magaren sai fora de novo, né? Qual que é esse? Foi desenhada lá pelo Humberto Ramos na Amazing 650, em 2011. Já sei que não presta, tchau. E é... O Homem-Aranha tinha lutado contra o Duende Macabro lá, o Phil Yurik, né? Que é o sobrinho é o Phil, né? Isso. É, o tio é o Ben. O tio é o Ben mesmo, o sobrinho é o Pete. Ele tem aquele poder daquela gargalhada sônica dele, né? Eles uniformes... É. Multicoloridos lá. Exatamente, ele tinha um uniforme que ele, nessa época eu acho que ele já trabalhava assim nos laboratórios Horizonte, e ele criou um uniforme que ele basicamente, ele tinha um modo stealth, que ele ficava tipo invisível, e tinha um modo que ele ficava imune a ataques sônicos, né? Então quando a luz estava verde, ele ficava invisível. Na verdade, a luz verde era porque, por exemplo, se ele desse um óculos especial, sei lá, pro aliado dele, esse cara, enquanto estivesse usando óculos, ele conseguia enxergar o Homem-Aranha, mas quem não tivesse com equipamento não conseguiria, né? E quando ele estava vermelho, ele ficava imune a ataques sônicos, que foi o que ele usou contra o Duende Macabro. Só que ele fica imune a qualquer tipo de som, né? Então se alguém chamar Homem-Aranha, me ajuda, ele também não ouve, né? Que beleza, hein? Muito prático. Eu achei legal na época que é ele usando a tecnologia no uniforme, né? Mas como sempre, igual o Moni falou, ele usa e deixa pra lá depois. Eu acho legal por causa do neon. De meio neon aí, sabe, sei lá. Esse é o uniforme, que não importa o quão escuro esteja, a pessoa enxergar ele. A menos que ele... com a luz verde. Exatamente. De qualquer forma, assim, acho que as ideias de tecnologia são muito boas, né? Agora, a escolha do estilo, né, que poderia ser duvidosa, né? Porque, em teoria, não tem porque necessariamente um uniforme que faz essas coisas que ele implementou precisa ser desse jeito, né? Mas não sei, eu não achei ruim não, viu, esses daí. Faz sentido ele acender essa luz verde quando ele tá invisível pros aliados verem o movimento, né? Mas agora, o vilão também vê. Não, é só quem tá com óculos que vê a luz. Isso, é. Não vê o corpo dele, vê a luz. Mas a... Vê a luz, mas não vá para a luz, não vá para a luz. Só comentar que não faz sentido ficar vermelho quando ele tá imune ao som, entendeu? Tipo assim, fica apagado, quando ele coloca no modo invisível, acende alguma coisa, não precisa acender quando ele tá em outro. Tudo que eu preciso é avisar o oponente se tiver alguma coisa especial. Pois é, pode falar, Magari. Ah, eu ia falar que, olhando as imagens aqui, me lembrou aquelas roupas de gala que o Jasp e o Magari tinha, quando eles iam brigar no lugar, acendia um monte de luzinha lá. a questão desse Big Time aí dele, vocês já perceberam uma coisa? Que... Lembra do filme Tron, Legado? Uhum. Saiu em dezembro de 2010, certo? Não sei se vocês lembram. O uniforme é por causa de Tron, inclusive. Exatamente, isso que eu ia falar. O uniforme saiu logo em janeiro de 2011, um mês depois do filme. Todas as capas da Marvel, ou quase todas naquela data, saíram com os personagens usando uniformes desse estilo. Tipo, se você for pesquisar, você vai achar Wolverine naquele estilo, sim, Homem de Ferro e tal. Thor. Mas o Thor, eu acho que o Homem-Aranha é o único que eles fizeram naquele estilo, mas usaram o uniforme daquele tipo na história. Né? Pra algum arco, no caso. Eles pegaram assim, ah, o Aranha é uma zona mesmo, vamos colocar qualquer bosta aqui já. Tá achando que Aranha é bagunça? Mas assim, né, tirando essa parte da luz acender, pra, quando ele fica no mudo a luz acender, ele aciona o mute, né, no uniforme. Ah, agora que você falou assim, fez sentido pra mim, viu? Sabe por que a luz acende? Pra ele não esquecer. Na verdade, como os aliados não sabem, né? Quando a luz tá vermelha, os aliados ficam assim, opa, se eu precisar falar com ele, eu tenho que entrar na frente e balançar a mão, né? Pode ser também, olha aí, ó. O que ia ser uma cena impagável. O primeiro que vai ter essa atitude vai ser o Demolidor. Ah, cara, que maldade, cara. Isso é aí, bullying, sabia? Aí eu te pergunto, ó, vamos lá. O cara conseguiu criar um uniforme desse jeito. Se ele, o povo tá com um óculos lá, se ele tá invisível, a pessoa consegue enxergar a luzinha verde, né? Por que que o óculos não pode ter um microfonezinho pra quando ele estiver vermelho, a pessoa conseguir falar? Olha só. Mas a pessoa consegue falar, ele é que não ouve. Ah, esse cara, esse roteirista, né, da Marvel. As pessoas tá conseguirem falar com ele. Né? Ah, como tá. Como que é? Vermelho é o quê? Vermelho é... tá no mute. Ninguém escuta. Pela... Não, ele não escuta nada. Então não vai funcionar, esquece. Eu ia falar que o Ciclope nunca ia ouvir ele, mas já que ele escuta, não funciona. Pela segunda vez, por que que o Eric tá escrevendo essas histórias? Pois é, eu também acho. Primeira roupa a roupa dupla face, vermelha e preta, e agora modo de comunicação por dentro da máscara. Que é isso, hein? É? Então, um pouco depois disso aí, teve a morte, entre aspas, porque a gente tá falando da Marvel, do Tocha Humana, né? E o Homem-Aranha, ele foi convidado a fazer parte do Quarteto Fantástico, entre aspas, né? Isso em 2011. O que prova que o Tocha Humana é um trollador até na morte, né? Porque foi o desejo dele, né? Que o Homem-Aranha entrasse pra Fundação Futuro, né? Exatamente. É que ele queria que sentisse a falta dele, não, peraí. E detalhe que o Homem-Aranha fica empolgadaço, porque desde lá dos anos 60, né? Ele teve vontade de entrar pro quarteto. E ele chega com uma roupa do quarteto que ele mesmo fez, né? E paga aquele mico. Foi a ideia do Tocha? Do Homem-Aranha fazer parte, substituir ele no quarteto, foi? Foi. Humor negro. Humor negro não, é humor queimado. Não, negro, no filme do quarteto. Humor afrodescendente. Só que aí, assim que o Homem-Aranha chega, o povo fica, nossa, mas que falta de respeito, né? A gente não usa mais esses uniformes, não, tal. E entrega o uniforme aí, que o Kevin é apaixonado. Pô, Fundação Futuro, muito bom. Me amarrei usar ele no Amazing Spider-Man no videogame. Ah, será que ele não falou pra eles, poxa, gente, mas eu não recebi o memorando? É, exatamente. Ninguém avisou pra ele, pô. Isso aí é sacanagem com o cara. Não adianta falar que foi falta de respeito. O cara foi proativo. Aquele What If que ele entra pro Quarteto Fantástico, a única coisa que muda é que ele tem um 5 no uniforme. Ah, sim. Porque na época era o Tocha tava vivo, né? Na verdade, agora ele também tá, mas... O que aconteceria se o Aranha entrasse pro Quarteto Fantástico? Aí vira... Acho que até o What If 1. Se minha memória não me falha. Então, e aí, logo na sequência, ele ganha o uniforme da Fundação Futuro, né? Que eu também achei legal o uniforme. Parece o Anti-Venom, né? Mas é legal. Que eu não tenho achei maneiro. O Anti-Venom, eu gostei do Anti-Venom. O Anti-Venom eu acho uma bosta, mas o uniforme do Homem-Aranha. Pô, eu acho cara, legal. Eu gostei do Anti-Venom, sério mesmo, cara. Sai dessa conversa agora. Pô, eu li aquele A Ilha das Aranhas na época, né? Que eu vi o Anti-Venom, que acho que ele pensava que ele era Jesus, né? Ele queria salvar todo mundo. Não, a parte da Ilha das Aranhas com o Anti-Venom é legal, porque o Antivé não deixa de existir lá, né? Caraca, que namorou. Olha só, agora, maldade. Meu coração. Pô, eu gostei do Antivé. Você não quer que eu participe, eu saio. Não, eu tô falando que eu gostei do Antivé, assim, o estilo dele, entendeu? Tô falando do personagem, fazer assim, o estilo do Antivé. Aquele branco, assim, achei maneiro. Eu tô falando mal do Antivé, Magari? Por que você não sabe? Não, é que vocês estão falando o Venom. Já vou começar a elogiar o Carnificina também. Mas é um personagem muito... Não, tá, parei. Ah, o Carnificina é maneiro também. Só um detalhe desse uniforme da Fundação Futuro, que ele era feito também de moléculas instáveis, né? E ele tinha uma semelhança pequena com o uniforme negro lá do simbionte, que ele, a superfície do uniforme ela podia mudar para outros uniformes, né? Não mudava para roupas civis, mas enquanto o Homem-Aranha fazia parte da Fundação Futuro, quando a gente estava lendo a mensal, ele não estava com uma roupa de pano, né? Era o uniforme da Fundação Futuro mesmo, com a aparência do clássico. Só um adendo, o uniforme que ele tem, os 5 no peito, é o Homem-Aranha da Terra 4400, que ele fazia parte do Quinteto Fantástico, né? 4400 começou legal, mas aquela série foi decaindo aos poucos, né? Só eu que assisti 4400? Ai, meu Deus! Que horrível! Magarin tá influenciando todo mundo, gente. Desculpa. Se salva um. Eu não sei o que durou melhor mais tempo, 4400 ou Heroes. Eu sei que os dois terminaram uma bosta, mas... Heroes durou uma temporada. Eu achei... A temporada que durou, eu já achei arrastada. Foi escrito pelo Bendis? Não, porque a do Bendis é arrastada, mas termina, né, de uma forma interessante. Ah, mas terminou. A primeira temporada, depois... Mas não foi de uma forma interessante, não foi de uma forma... Eu tô vendo aqui o Homem-Aranha do Quinteto. É, a propósito, vocês falaram do Homem-Aranha do Quinteto, de What If e tudo mais? Ah, o Quinteto era outra série idiota, eu não gostava. A gente tá falando aqui do máximo de uniforme que a gente consegue, mas com certeza vai ficar alguma coisa pra trás, né? É, então, possível. Eu acho que não, porque quando eu vi aqui a pauta, Eric, eu dei uma comparada com vários uniformes, vários comics, e eu acho que tá tudo aqui mesmo. Não, eu deixei coisa pra trás. Tá bom, desculpa por ter tentado te defender de você próprio. Então teve uns negócios que eu vi, eu falei assim, não, isso aqui vai render 2 segundos de comentário, não vou colocar isso não. Não se preocupa, Kevin, sacanear o Eric é o esporte nacional aqui. Vamos para os modos de defesa, né? Os uniformes modificados. Eu já tô no modo de defesa desde que vocês começaram a falar do inferior. A prova de Electro. É, a prova de Electro aí que apareceu lá na Espetácula 66 de 1982, que é basicamente uma modificação no uniforme que o Homem-Aranha fez para lutar contra o Electro, né? Justamente. Ele enrolou alguns colchões em volta dele, né? Alguns colchonetes. E virou o Shocker. É, não, tem duas versões, né, esse uniforme, né, esse antigo, que é praticamente o uniforme clássico, acho que sem as teias, né, e com algumas mudanças, e tem um novo que ele tem umas coisas meio acolchoadas, né, É, o novo parece mais um Shocker mesmo. É, eu vi um aqui, eu tenho, não sei se vocês têm também, um fascículo da Marvel que saiu um tempo atrás nas bancas, que você recebeu até uma action figures do herói, vocês chegaram a comprar? Sim, dá. Sim. Ela é metalizada e pintada à mão. Sim. No caso, aqui fala que a roupa dele, a prova de choque, foi pela primeira vez em Amazing Spider-Man 425. Esse é o segundo, que é o Dante segundo, tá falando. Ah, tô ligado. Tem aquela primeira que ele coloca tipo uma máscara por baixo da máscara. Isso, né? Isso, exatamente. Nossa, isso aí. E antes disso, que é o que eu falei, que a gente tá deixando algumas coisas de lado, ele já usou, por exemplo, uniforme clássico, mas com uma luva e uma bota, sabe? Teve isso também contra o Electro. Mas é, a primeira foi essa de 82 e a segunda é essa que tá no fascículo de 1997, que é quando o Electro tava overpower, absorvendo energia lá da usina e tudo mais. É tipo o Electro daquele jogo que eu falei já, Hiper Electro. É. Que vai estar desse tipo no Amazing 2 aí do filme. Exatamente. E entre essas duas aí, a prova de choque, né? A prova do Electro. Teve a armadura de ferro, né, na Web of Spider-Man número 100, de 93, que é aquela feita de um monte de... como se fosse um monte de cartucho de teia, né, com modificado. É pra proteger. Foi até no Homem-Aranha de 94. Ele dispara a teia nele mesmo e vira uma armadura, gente. É. A única armadura de ferro que eu respeito. E ela também, ela tava naquele Homem-Aranha de 94, aquele seriado. Saga das Aranhas. É o Aranha Milionário. Isso, exatamente. Milionário. É meio Tony Stark ele. Isso. Acho que era Guerra das Aranhas, não era? Isso, Guerra das, a Saga das Aranhas, são a Guerra. Os últimos episódios. É, os exatamente. Últimos. E aqui diz que a roupa ela atrapalhava a agilidade dele, né? Era pesada. Imagino, né, cara? Durou uns minutos, claro. Só. É que ele fez isso pra se proteger do Homem-Dragão. Durou uma HQ só, pronto. Nenhum HQ. O primeiro bafo do Homem do Dragão já era. Durou umas 4 páginas, olha lá. Foi. Uhum. E assim, o Mônio falou que ele joga a teia nele mesmo, mas parece que era uma teia meio modificada também, né? Pra ela se ficar. Dane, ele montou uma armadura detalhada disparando teia nele mesmo. Não, não, eu não tô falando que faz sentido, só tô falando que era uma teia diferente, né? Ele tinha um. Só tô acrescentando um detalhe. Mas realmente não faz sentido. E aí a gente vai pra a armadura de ferro que o Magaren não respeita, que é o Aranha de Ferro da Guerra Civil, né? E eu volto com o meu modo de defesa. Que parece um Ultimate Spider-Man design. Pra mim é uma armadura muito bacana. É na Amazing. Só vou comentar que eu, carinhosamente eu apelidei de Puxa Saco de Ferro. Pronto. Também achei, cara. E realmente, dizer, olha, e realmente era, né? Primeira vez que eu concordo com o Magaren, é verdade. Nossa, primeira vez, cara. Eu acho muito, muito Puxa Saco de Ferro mesmo essa roupa. Assim, ela não é feia, feia, mas puxa muito saco do Homem de Ferro, ridículo. E eu não gosto do Homem de Ferro. Mas, gente, não foi o Homem de Ferro que fez essa roupa pra ele? Sim, mas né, eu tô falando que nessa época aí o Aranha usava o nome do Tony Stark como ponto final nas frases. Mas é mesmo. Não, porque eu vou entendi. Atacar aqui. Obrigado, Tony. Não, mas aqui essa armadura me defendeu. Tony. Não sei o que. Tony. Obrigado. Eu acho ridículo também. Primeiro porque eu não gosto do Homem de Ferro, sério mesmo. Desculpa aí quem gosta, eu nunca fui muito com a cara dele, não, mas também acho ridículo a roupa. Ela apareceu pela primeira vez na Amazing 529 de 2006, né, justamente ali na fase da Guerra Civil. Saga e era um... outro. Oi? Saga o outro. Foi assim que terminou o outro, né? O outro acho que ele não usava ainda não. E é uma armadura, é basicamente uma armadura do Homem de Ferro com uma aparência pro Homem-Aranha, né? Porque ela fazia basicamente as mesmas coisas, né? Ela, tirando os 4 braços extras que ela tinha, que tinha uma câmera em cada ponta e tudo mais, que o Homem de Ferro falou, ó, isso aqui não é pra luta não, é só pra se olhar se tem alguém na esquina, alguma coisa, ele usava pra luta. Tirando isso, ele tinha, tipo assim, ela era a prova de bala, igual a do Homem de Ferro, tinha ali as lentes especiais, ele conseguia fazer um monte de coisa, né? Basicamente uma... Respirava embaixo d'água, né? Respirava não, né? Ele conseguia... Ela tinha um reservatório de oxigênio pra ele. Exatamente. E tinha o filtro lá contra a toxina. É uma armadura do Homem de Ferro usada pelo Homem-Aranha, basicamente, né? E que eu acho que não combina muito com o Homem-Aranha, porque senão é a cara do Homem-Aranha usar esse tipo de roupa assim. Então, o mais engraçado foi ele se surpreender quando ele descobriu que o Tony podia monitorar ele pela armadura. Sério? E podia prender ele na armadura. Então, mas assim, a minha opinião sobre a armadura é o seguinte: ela foi importante pra saga, porque isso. Ela é justamente ele usar ela. Enquanto ele usa ela, ele tá falando, estou do lado do Homem de Ferro na Guerra Civil. E a partir do momento que ele abandona aquela armadura, ele vai pro lado do Capitão América, né? Então ela tem uma importância na saga, né? E uma simbologia, né, com isso também, né? É, exatamente. Então, assim, eu acho que faz bastante sentido até, mas a parte que deve deixar o povo mais com raiva aí é que o Chris Bachalo, acho que pronuncia Bachalo, ele fez um esboço do personagem, mas ele foi concebido, vamos dizer assim, pelo Quezada. Pelo Joe Quezada. Mas eu acho legal essa Aranha de Ferro, principalmente pelo significado dela na saga, né? Uhum. Eu continuo não gostando dela. Eu não tenho um bonequinho. Se ele usasse ela hoje, ou se ele tivesse usado ela e não tivesse acontecido uma guerra civil, aí seria uma coisa meio estranha, né? Mas ela é justamente pra fazer esse simbolismo aí, que ele tava junto com o Homem de Ferro, né? Se olhar por esse lado, concordo. É o anel de noivado dos dois. Realmente, sem isso que você falou, né? Sem essa questão, realmente aí eu acho que fica muito puxa-saco, mas acho que considerando essa questão, acho que não tem tanto. Mas assim fica puxa-saco mesmo sendo da Guerra Civil. Não, então, mas na Guerra Civil ele era puxa-saco do Homem de Ferro. Pô, cara, não dava pra puxar saco de outro herói, cara? Tem tanto herói melhor aí pra puxar saco, tipo, Wolverine. Mas o Homem de Ferro era o símbolo de um lado da guerra, né? Ah, né? E o outro lado, Capitão América. Exatamente. E mais importante, é rico. É rico. Exatamente. Justamente. Então, e aí a gente vai pro último traje aqui dos modos de defesa, que é o do Confins da Terra, né? Que foi desenhado pelo Stefano Caselli lá na Amazing Spider-Man 682 de 2012. E esse a gente fez o sweep view dele. É, esse eu gostei bastante. É maneiro, tô vendo aqui a foto. E assim, ele tem, de certa forma, uma importância na história do personagem, porque é através dele que, de certa forma, o surgiu o superior, né? Ou pelo menos foi uma desculpa. É uma das coisas, foi usado, né? É isso, justamente. E ele era interessante pelo caso de... Tá, ele era a prova de balas, tinha um stealth ali e tal, mas ele foi um uniforme criado para enfrentar o Sexteto Sinistro, né? Então ele meio que tinha uma vantagem sobre cada membro do Sexteto, né? Uhum. É um uniforme que mostrava o Peter colocando lá o lado científico dele em ação, né? E ele tinha ali uma força e resistência ampliada por causa do Rhino, né? Ele era a prova de Electro, igual aquelas lá de cima. Ele tinha uma visão tipo infravermelha, igual tinha a do Aranha de Ferro, para ver além das ilusões do mistério, né? Ele conseguia identificar. E ele também tinha uns sensores de áudio baseados nos poderes do Demolidor, né? Que pegava os batimentos cardíacos e tal. Que foi o que ele usou pra descobrir quem que era o Camaleão. Uhum. Maneiro, show de bola. Eu não cheguei nessa parte ainda. Você esqueceu de um ponto importante. Quando ele usava o Bluetooth, as teias ficavam acesas. Ele tinha umas teias magnéticas e uns trem assim, né? Uhum. Apesar que teia magnética tem até na história que o Capitão Stacy morre, né? Assim, não tô falando nem da aparência dela, não. Até porque cada hora ela tá sendo desenhada por uma pessoa na história. Então, hora ela tá legal, hora ela tá esquisita e tal. Mas a ideia dele usar os conhecimentos dele pra enfrentar os inimigos, eu achei interessante. Alguém quer comentar alguma coisa dela? Na verdade, essa era uma dúvida. Se ele tivesse bom senso, ele já estaria usando ela há anos. Toda vez que ele implementava alguma coisa, ele mantinha. Né? Verdade. Pois é, porque eu acho que a maior parte das coisas que ela tem, as antigas já tiveram, né? Só que isolado. É. Eu acho que assim, o Homem-Aranha, quando ele lutou com os inimigos dele, tipo, ele não inventava os equipamentos e deixava de lado depois, certo? Uhum, ele tinha que pegar esses equipamentos e guardar, tipo, num guarda-roupazinho dele lá, que aí quando enfrentasse o inimigo, ele metia no pé, deixava o cara lá e voltava e lutava com ele. Então, ele começa a fazer isso mais... Ou quando sei lá, tá lá vendo um jornal, tipo, Electro atacou, tipo, vou pegar essa roupa e vou botar. Mas não, ele ia com o vermelho e azul mesmo e depois lembrava, aquela vez que eu enfrentei o Electro e tal, vou criar um novo dispositivo. Vou criar um novo porque eu joguei o antigo fora, né? Exatamente, cara. Deixa o dispositivo guardado, que quando, sei lá, aparecesse no jornal, Electro atacou, pega aquele e vai e já derrota logo o cara. Isso eu já prefiro mais no superior, entendeu? Então, eu ia comentar um negócio que é o seguinte, quando ele entrou pros laboratórios do Horizonte, ele começou a aprimorar mais o uniforme, né? E só que no meio do caminho entrou o superior, né? Então o superior, mais ou menos, o que ele fez foi meio que dar sequência ao que o Peter tinha começado a fazer, né? Aprimorar o uniforme. Uhum. E realmente, tipo, ele usou a cabeça ali, né? Vamos pra parte aí que não, a gente vai só comentar, basicamente, né? Que eu acho que não vai ter muitos detalhes, não sei. Porque são os uniformes, são remendos, improvisos e etc, né? E o primeiro, né? Que veio antes do clássico é justamente do Lutador Sem Nome, que é aquele que o Peter amarra uma meia da Tia May na cabeça. Calçola da Tia May. Pega a calçola da Tia May, amarra e pronto. Que, aliás, foi muito bem representado depois na tirinha do Peony Parker. É verdade. E que eu gostei muito na adaptação do Sanheim. Isso aí do Sanheim tá parabéns. Colocou essa roupa aí dele diferente. Claro, não ficou igual, mas pelo menos trouxe a luta. Coisa que o Mark Webb esqueceu de fazer. Ele meio que pulou essa luta, sabe? É, ele fez diferente, né? Ô, Magari, pode voltar agora que... Magari, fica chateado comigo não, porque eu falei do superior. Não, quando eu ouço superior, o meu ouvido desliga. Você fica em modo vermelho, né, Bagari? Ele fica em vermelho. E foi que agitou o braço pra ele ouvir. Lá na Amazing Fantasy 20... Amazing Fantasy, não. Na Amazing Spider-Man 26, de 65, tem aquele uniforme todo folgado, né? Que o que acontece? O Peter... O uniforme tá sujo. Eu lembro. O uniforme a Tia May tinha roubado, quer dizer, tinha pego porque achou que era só uma fantasia idiota, escondida. A outra ele tinha perdido pro... Esmagaranha. Isso. Esmagaranha. Ele compra um uniforme, é isso? Vai na loja e compra. Na loja de fantasia. Aí quando ele vai dar o primeiro salto, a camisa sobe. Aí fica na barriga assim aparecendo, tipo, e na calça fica aparecendo o tornozelo dele. Aí ele joga teia pra poder prender. E aí a gente tem, depois desse cara, lá na Amazing 82, de 1970, a gente teve a primeira aparição que normalmente não é acreditada em lugar nenhum do Homem-Vergonha, né? Que o Homem-Aranha, ele precisa lavar a roupa, só que ele precisa ir rápido, aí ele vai se balançando pela cidade, mas, tipo, ele tá indo em roupa civil, então ele pega um saco de papel e bota na cabeça, né? Dura alguns quadrinhos só isso. É, só na hora que ele tá lá na lavanderia esperando a roupa lavar. Exatamente. E isso... É mais fácil ele pegar uma camisa e botar no rosto, e amarrar e fazer um corte no olho assim. Não, mas aí você vai estragar a camisa. Felipe, pegar um saco de papel. Ele é pobre, mas pô. Mas se voar, já era. Se o saco de papel aí, se bater um vento, acabou. É verdade. Eu já contei. É, provavelmente, deve amarrar assim no pescoço. E isso em 1970. E lá em 1984, na Amazing... Ótimo ano, inclusive. Ah, meu Deus. O Homem-Aranha vai com o uniforme negro lá no quarteto e lá ele descobre que é um simbionte, né? E aí ele tem que ir embora, tá sem uniforme e que roupa que ele veste? No quarteto e bota aquele saco na cabeça de novo. Isso, e fica com o uniforme do quarteto por baixo. Que tem também naquele Homem-Aranha de PlayStation. E o Johnny coloca o papelzinho de chute-me nas costas dele. E por fim, só pra ainda ficar aí no assunto do Homem-Vergonha, é o que o Magarin, eu acho, comentou lá no início, né? Na Espetáculo Spider-Man 256, ele tá enfrentando a Coelha Branca, tá naquele, né? Tá naquele. O Mônio e o Magarin comentaram. Ele tá sem uniforme, ele bota um saco na cabeça e fica sem camisa e vai lutar com ela, né? É, até os dois super ultra hiper megas heróis, o Urso e o Gibão, convidam ele pra ser o pupilo deles. Eu não sei. Cara, eu adoro essa história. Gibão, caraca, é mesmo, Gibão, épico Gibão. Épico Gibão. Épico Gibão, épico Morsa, Coelha Branca. Gibão, vai te defender do mal. Gibão, Gibão, vai te defender do mal. Olha o empolgado. Então, você colocou aqui na pauta, fiquei até em dúvida agora, sem lente, como assim, cara? Eu juro que eu li, sem dente. Sério mesmo? Eu achei que era tia May já. Nossa, Deus. Arauto de Galactus. Que maldade. Então, tem uma história lá na Amazing 113 de 72. Deixa eu ver aqui. Que eu acho que na 112 o Homem-Aranha tá lutando contra o Octopus e ele perde a máscara. E na 113 ele compra numa loja, só que é uma máscara sem a lente, entendeu? Uma máscara. Só coloquei. Foi coisas desses tipo que eu pulei e não coloquei na pauta, entendeu? Mas essa daí eu deixei. Fica parecido com a máscara que a gente já comentou lá do com grandes poderes. É, exatamente. Parece aquela. Na verdade, a única diferença era que a máscara com grandes poderes era a versão feminina dessa. Exatamente. Na verdade, o Homem-Aranha se inspirou em mim, nessa máscara aí sem olhos, quando uma vez eu pedi pra minha avó, essa história é até boa de contar. Falei, pô, avó, você tem a roupa do Homem-Aranha pra comprar pra mim? Ela tem, eu tinha o quê? Uns 8 anos na época. Ela falou, vou comprar pra você. Eu, cara, eu fiquei imaginando aquela roupa do Sam Raimi, ela me vem com aquela roupa do Homem-Aranha de carnaval. Aquela máscara com o olho aberta, só com o olho assim aparecendo no ar. Aí, caraca, essa merda. Aí você colou um pedaço de papel sulfite Eu colei, cheguei a fazer isso, só que eu bati com a cara na parede, cara, quando eu tava brincando, entendeu? Porque eu não dava pra nada. Muito eu derrubei a mesa do telefone, caindo tudo, quebrando tudo no chão. Então, o que é pior, você ter colado ou ter colado e batido a cara na parede? Eu acho que o pior é ter batido mesmo. Então, aí a gente tem um uniforme variante aí do universo alternativo, que é a nossa terra, usa, né? É o que ele usa... Nossa terra é o Kevin, Kevin Parker. Aí depois a gente tem o uniforme que ele usa pra fazer prisões. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Que ele usa... Pra detergente, Magalhães. Exatamente. É, eu também não entendi muito bem essa. Esse detergente, detergente. Eu fui até pesquisar na internet, encontrei nada. Então, a Amazing 213 de 81, o Peter lava o uniforme com detergente caseiro lá e fica azul claro e rosa, sem as linhas de teia, eu acho, ainda, não é? Ah, tô ligado, entendi. É verdade, verdade. Fica, eu acho que sem as linhas, não fica? Eu acho que, além de ficar rosa... O nome deveria ser água sanitária, né? Mas tudo bem. É porque ele usa um detergente caseiro lá. Lá no encontro do Homem-Aranha com Wolverine, né? Na Spider-Man versus Wolver... Como é que é, mano? Wolverine, não. Wolverine. As maldades nos corações. Eu era uma criança. E era Wolverine. De 87, o Peter vai pra Alemanha pra fazer um trabalho lá pro Clarim. Aí ele tá andando na rua, o Logan percebe. Esse cheiro é o Homem-Aranha. Aí vai atrás do Peter e fala, eu preciso que você me ajude. Tá vendo? Ele não lavava a máscara, deu nisso. Vai atrás do Peter e fala, eu preciso que você tome um banho. Porque tá eu só incomodando consigo... demais. Eu só consigo sentir seu cheiro em Amsterdã inteira, né? Sei lá. É que ele foi pra Alemanha. Se ele tivesse ido pra França, estava em casa. É verdade. Preconceito. Mas os franceses são famosos por isso. E quando ele chega lá, ele tem que comprar um uniforme improvisado, né? Que é um... que tem escrito Die Spine, eu acho. Sim. Hã? Die Spider. Spider, sei lá como é que pronuncia. Não é fala alemão? Ah, tá. É, não sei. É, a pronúncia eu não sei. Você fala que não fala alemão e ainda quer corrigir a pronúncia do Eric. É que não é Sacanagem. Die, porque a turma acha que é Die de morrer, e não é. É o Aranha. Mas e se a pronúncia em Aranha é ótimo? Se a pronúncia em alemão for Die? Vamos descobrir agora, perguntando pra moça do Google, aquela que tudo sabe. E tudo vê. Ah, não, essa Die é da Spider. Isso foi a mulher falando ou foi você falando? Fui eu falando. Vocês ouvem quando eu clico aqui, ó? Nossa, que medo. Não, mas o Mônio é... Ficou parecendo a voz da mulher mesmo, certo? Vai me poupar, Edson. O Mônio é famoso por isso. Eu acho que lá no primeiro tripcast do Craven, o povo achou que era ele também, que era a mulher do Google, quer dizer. O Mônio dubla a mulher do Google, dubla a Mary Jane. Caraca, é motivo. De qual o Craven que ele falou isso? Eu acho que ele falou lá no Tweepcast, o primeiro que foi da última caçada de Kraven. Ele não falou. Foi alguma coisa do Octopus. Eu fui buscar o Emílio Poderosos. Ah, verdade, foi alguma coisa do Octopus. Então, na sequência a gente teve o. Não sei como é que foi chamado no Brasil, aquele aranha, metade ciborgue lá. Não é o. Não deram um nome específico pra ele. Não é o. Tu botou aqui ciborgue, eu não conheço. Mas é um que é meio. Cibernético, é o Deathlock. É que o Deathlock fez dar uma ajudada nele pra ele se recuperar rápido. Recuperar o braço que tinha quebrado, blá, blá, blá. Ele tinha sido espancado pelo sexteto aí. Por incrível que pareça, a história é tonta, mas é legal pra caramba. É de 92, da Spider-Man 21 aí, só pra localizar. E o Deathlock tá voltando à moda. Deixa eu ver. Esse eu não conheço, o Deathlock. Não perde nada. Pô, ele tá parecendo um Robocop, ele sofreu um acidente, ficou deformado, teve que... Não. A tala no braço, pro braço dele que tava quebrado, melhorar logo. O troço no olho foi porque a lente da máscara tinha quebrado, então foi pra proteger o olho dele. Uhum. E a faixa do Rambo na cabeça, que ele tinha tomado uma pancada. Isso aí. Tem coisa mais machucada aqui atrás. No outro braço dele, se vocês observarem, ele tem uma... Não, é mal... Ah, não, é costurado. Porque o uniforme rasgou, né? É remendado, tipo Chaves. É. Que roupinha muito louca, nela tudo remendado, não vale nem um centavo, mas agrada quem olhar. E tem uma outra história lá da Espetacular 206, que por algum motivo ele tá sem a máscara, ele resolve colocar a máscara da gata negra na cara, no... ok, né? Sério mesmo? A identidade dele. É, pois é, colocou... Não, o Robin usa isso desde os anos 20, sei lá quanto, e ninguém fala nada. Só funciona, tem que falar com o Peter, que só funciona com a Felícia porque ela também pinta o cabelo de branco, entendeu? Se ela ficasse loira, todo mundo saberia que era ela. Né? Aí o Peter vai lá e bota a máscara. Então, enfim. Né? Oh, gente, era a época que ela usava uma máscara que nem era uma coisa só, era uma em cada olho mesmo. Isso. Oh, gente, o Super-Homem tá aí até hoje, tá? E ninguém desconfia. Mas, mas o Super-Homem, ele tem. Não tem. Ele tem super velocidade, aí ele fica fazendo. Tipo. Eu já não... dei a explicação não. Uma vez. Eu sei, mas aquela lá já foi retconeada e tudo mais. A atual, que tá na minha concepção, é que ele fica fazendo o sinalzinho de não com a cabeça em alta velocidade o tempo todo, entendeu? E ninguém consegue enxergar o rosto dele. Tá certo. Entendeu? Fica deformado. Tá certo. Tá certo, né? Cara, até agora eu tô lendo esse Homem-Aranha Deathlock aqui, cara. Ele tá parecendo o Exterminador do Futuro. É de 92. Exterminador do Futuro 2 é de que ano? Alguém sabe? É, vai que não vai. Às vezes pode 91, ter sido influenciado mesmo. Ah, viu? Deve ter influência, que nem o Big Time. 2. 91, isso. 91, 92. Gente, ele com essa máscara da gata negra. Cara, ele tava indo pro bloco de carnaval. Ficou uma coisa. Game. Máscara que não esconde nada. Então, lá na Espetácula 214, o pessoal da Espetácula, eles estavam empolgados. Na 206 teve a máscara da gata negra, na 214, a máscara dele parece que rasga, ele amarra uma fita de Rambo na cabeça, né, pra segurar a máscara, vira esse ninja aí. É. Bota ele a imagem. Ele tá enfrentando a Meredith Fudd. Exatamente. E todas as imagens vão estar no post aí, né, pra quem quiser, pra quem não conhecer. Fica aparecendo um... A tartaruga ninja. Então, na sequência não. Uma edição antes, tem só uma curiosidade que o desenhista lá, ele... Eu acho que foi um erro que ele cometeu na 213, que ele desenhou a aranha no peito de cabeça pra baixo, sabe? Sério? Imagina, isso nunca acontece, que absurdo. Vou além, não só a aranha tá ao contrário... Como o sentido da teia do uniforme também tá ao contrário. E é verdade. Será que não é proposital, não? Não, não tá não, eu que tô falando bobagem. É só a aranha mesmo. Olha só. Enfim, então, continuando. Na verdade, aí ela estaria certa, né? Que a aranha fica descendo na teia de ponta cabeça. E se ela estiver subindo na teia? Mas o que leva a pessoa a colocar uma aranha de cabeça pra baixo? Será que não tá vendo não que ele tá colocando de cabeça pra baixo? É, será que foi zoeiro? Os caras vão lá, o aranha é o inferno. Chama prazo. É. Ah, tem que desenhar 700 revistas por mês. Isso se chama dormir 2 horas por dia e ter que ficar fazendo vários desenhos repetidos. Dá nisso. Ainda bem que eu não sou desenhista, porque sou péssimo com desenho. E daí o Humberto Ramos também é aí a desenhista? Ganhando muito dinheiro com isso, né? Não, mas eu prefiro mais escrever, eu gosto mais de roteiro, assim, tipo, de quadrinho, acho maneiro, acho triste. Também não tá muito longe de conseguir. É. Dan Slott tá aí. Tô muito longe, não? Por quê? Ah, tem. O Dan Slott tá aí, ué. É, pô. Se eles me derem a oportunidade, eu consigo fazer uma história melhor que o Dan Slott. Também não é muito difícil. Então, o McFarlane tá aí fazendo roteiro? Então. O McFarlane é pior que o Slott fazendo roteiro. Olha, declaração polêmica, hein? Eu recentemente vi na Panini a disponibilidade pra você ser roteirista. Só que da Turma da Mônica. É, isso tem que começar de algum lugar, né? É, exatamente. Eu pensei nisso também, que acho que eu vou mandar o currículo pra lá. E falando de um aranha Octopus que vale a pena, é o Aractopus. É o Aractopus aí, né? Foi, apareceu naquela revista que do funeral do Octopus, funeral, né? Do 95. Também apareceu na série animada. Isso. Só que ele usava um negócio meio reggae na cabeça. Quem deve ter ficado feliz então com esse uniforme é aquela gordinha, né? Que eu esqueci o nome. Gordinha. Stunner. Isso, a Stunner. Que era basicamente o aranha, o pessoal tava querendo se apossar dos braços, só que o aranha chegou antes e destruiu. Então, esse capuz verde e esse que não tem nome, que eu botei sujo de tinta aqui na pauta, são dois ali antes da... Na verdade, o capuz verde ele é logo na época ali da crise de identidade, antes dele assumir aqueles uniformes. Sim, que ele, né, enfrenta o Mr. Hyde. Exatamente, ele pega o capuz, joga em cima da cabeça, que é um capuz verde, né? E enfrenta. Lá na Amazing 433. E esse sujo de tinta, eu vou mandar a imagem pra vocês aí. Okay. Parece que ele tá enfrentando algum clone do Duende, alguma coisa assim. Eu não consegui achar qual que é a edição. Só uma coisa, essa do capuz verde, se não me engano, foi quando surgiu a ideia do Ricochete, aliás, não é? Foi, exatamente. Foi quando ele fala que ele vai ter que continuar enfrentando alguém, os inimigos, só que sem ser o Homem-Aranha. Ele começa a pensar no Ricochete e aí vai embora. É, tá no post aí a imagem dele com... Pegou um negócio de pintura, amarrou lá. E por fim, aqui nesses remendos e etc, a gente tem na Spider-Man 89. Tá com o nome de árabe aí, porque na internet a gente vê como Lawrence of Arabia, né, que é o nome de um filme, ou de um personagem, sei lá. Que é aquele uniforme que o Peter ficou sem a máscara, aí ele joga a teia na cara e fica parecendo um árabe, né? Sim. Sempre tem. O Peter fica sem a máscara, joga a teia na cara, sempre faz isso. Dá um jeito, né? Mas eu só vou falar um negócio só pra terminar esse bloco. Saí vestido de gala, quando o Aranha usou o smoking numa festa da Silver Sable. Verdade. Não, é demais. Eu lembro disso. Desenho do Todd McFarlane. Continuando com o assunto, a gente entra aí na parte que não é bem uniforme, né? Não deixa de ser um pouco de uniforme, mas são algumas transformações físicas do Homem-Aranha, né? Que basicamente o uniforme rasga. Pronto, a próxima, vamos pra próxima. Já? Tem que ver que é importante ressaltar que o uniforme rasga com estilo. É, vamos lá. O primeiro, por exemplo, de 1971, na Amazing Spider-Man 100, que viu Classic no post, são 6 braços, né? Os 4 braços extras que o Peter ganha. Justamente. Inicialmente ele só rasga o uniforme, né? A hora que aparece os braços, mas depois ele acaba costurando. Isso no desenho. No desenho, nos quadrinhos desenho. Ele fica com os braços rasgados mesmo. Quer dizer, justamente. Uniforme rasgado. É, mas você lembrou do negócio. É muita falta de tempo parar pra costurar braços extras. Ah, é, mas ele tinha. Mas era uma costureira, mas, cara. Mas ele tava com 6 braços. Ele ia fazer o quê? Em 5 minutos? É verdade aí. E aqui, você lembrou bem que no desenho o uniforme muda, né? É o uniforme Shiva do Homem-Aranha. O motivo pra isso dele ficar com seis braços é que ele queria perder os poderes por causa da Gwen, né? Só que é dar reverso. É, exatamente. Só piora a situação. Só piora a situação, fica mais aracnídeo. E nesse desenho que o Dante citou, que é o desenho dos anos 90, isso foi ligado com outra fase, que é lá na Marvel Fanfare de 82, a número 1. Que acontece aonde? Na Terra Selvagem. Que é quando ele vira super-aranha, né? Que acontece o aranha-homem, sei lá qual que é o nome, que ele vira uma aranha mesmo, né? Que é a culpa do vilão que o Mônio conhece aí, que é o mago da Apple, da Mac, sei lá de onde é. O Aimago. Ele tá na história também. Aliás, eu acho que o desenho fez muito bem misturar as duas sagas, porque elas meio que se completam mesmo. Ficou legal. Elas têm uma ligação. Ou melhor, tem seis ligações. Então, continuando aí na onda de transformações malucas, na Spectacular Spider-Man 39, de 80, na verdade ela vem antes dessa transformação em aranha, né? Tem o Homem-Aranha que ele dá um jeito lá de tomar o soro do lagarto. Como é que acontece? Ele vira um lagarto-aranha, né? Não lembro disso, não. Lagarto-aranha. Muito esperto, né? Ligeiro pra caramba. Pois é, como é que foi que aconteceu? Alguém lembra? Ele achou que era um suco de tamarindo. Que parecia limão e tinha gosto de laranja, como é que é? Mas era groselha. Não, ele foi tentar o soro baseado no do lagarto, só que deu errado. É, te contar, viu? E por falar em monstros verdes, na Web of Spider-Man 69 de 1990... Ele é picado por um Hulk radioativo. O que dá uma mordida nele. Mas é mesmo. Nossa. Tem um cara lá que vai querer roubar os poderes do Hulk com uma máquina estranha, né? Aí ele rouba os poderes, só que ele acaba arranhando o aranha e os poderes do Hulk vai pro aranha. A geração Gama, né? Ele vira o Hulk Aranha. Só que dura só até o Web of Spider-Man 70. É, são duas edições, ó. Que então imagina mais do que devia. Hulk Aranha. Aí o Aranha esmaga. Sim, ele fala isso lá. Muito bom. Ah, entendi. Não, ele tem que falar. Isso é batata. Isso não podia faltar. Mas ele fica muito irascivo, que nem o Hulk mesmo? Sim, ele vira o Hulk. Como se fosse o Hulk, só que ele é o Aranha. É o Peter, né? No caso, é o Peter que vira, não é o Aranha, mas... E considerando a sorte dele, ele deve ficar constantemente assim, né? Porque motivo pra ficar bravo, né? Ele tem a todo momento, né? Ele só se ferra, né? Então, seguindo, ainda em 1990, na Amazing Spider-Man 329, um pouco antes, o Homem-Aranha começa a manifestar uns poderes estranhos, né? Depois do acidente lá. E na 329, ele vira o Capitão Universo, né? Sim. E aí, realmente, é um uniforme novo. Inclusive, tinha no jogo lá do PlayStation que o Kevin... Épico. Justamente. Que é o uniforme padrão do Capitão Universo. Uhum. Todo mundo que ganha os poderes do Capitão Universo fica com aquele uniforme. Que tem na parte da boca, tem a teia, né? A máscara tem, do Homem-Aranha. Tem porque fica aberta, né? É, seria aberta. Isso. Pra quem não conhece, o Capitão Universo é como se fosse uma força que se manifesta quando tem algum perigo no mundo. Ele pega um eleito pra ganhar os poderes de Capitão Universo. Quando vem algum perigo, ele se manifesta. Eu lembro dessa HQ. Ele luta contra aquela sentinela de três cabeças, né? Exatamente por isso. Atos de vingança? É, no final. Pouco depois dela. Até então ele não sabia que eram os poderes do Capitão Universo, né? Ele achava que tinha ganhado os poderes num acidente lá. É, por causa do acidente eles vieram incompleto, não vieram a consciência. Não veio a consciência e ocorreu o acidente na mesma hora que ele ganhou os poderes, né? Foi. Então deu essa... Ô, Mônio, comenta aí, assim, cronologicamente, o que aconteceu exatamente? Aconteceu o acidente? Como é que foi? Deixa eu lembrar direito, porque tô puxando da memória, tá? Não, tranquilo. Mas ele estava trabalhando, auxiliando o professor na faculdade lá da parte de ciências. Ele sofre um acidente na mesma hora que ele ganha os poderes do Capitão Universo. Então ele começa a manifestar os poderes sem saber o que é, porque o acidente impediu que ele recebesse a consciência do Capitão Universo junto. Então ele ganhou transmutação de matéria, super força, voo, pacote completo. Aí virou Aranha Cósmico. Uhum. Exatamente. E que na verdade a desculpa que deram para o Aranha sair vivo do ato de vingança, né? Exatamente. Tem até uma cena legal quando o Graviton ataca, a Aranha vence ele rapidinho, joga ele longe, e o Graviton fala assim: meu Deus, a próxima vez eu vou ter que enfrentar um adversário menos poderoso, tipo o Galactus. Caramba. Não, o nível de poder é ignorante, cara. Então, que daí facilita pra ele fazer aquilo que ele gosta de fazer, teias com formato de coisas esquisitas. Olha que beleza. Eu lembro que ele faz uma em formato de uma mão gigante. Que beleza, né? É, tem uma cena que mostra ele vendo a composição química da teia, com os átomos de teia voando por aí. É, só de pensar na fórmula, a teia já assumia o formato da composição química. E aí, dois anos depois, na Spider-Man 25, a gente teve o Homem-Aranha ganhando os poderes parecidos Fênix. Ou iguais da Fênix, eu não lembro. Eu sou triste Fênix. Que eu tenho essa história e não li também. Eu só sei que ele pega, só que é da Fênix e da Raquel. A Rachel, sei lá como fala. Rachel. Isso. O Justo Magaren, que eu considero a enciclopédia de Homem-Aranha, não sabe? Não, eu tenho a revista aqui. Não, mas ele. A Raquel passa. A Rachel passa por uma coisa lá, os poderes vão pro Aranha por um curto período de tempo, igual nessa Vingadores vs X-Men agora. Ela se dividiu por um zilhão de personagens. Então, aí ele ganha um uniforme diferente lá. Junto também com os poderes. Tem no Spider-Man de PlayStation. Isso. Bom, e aí a gente vai pros uniformes de Homem-Aranha, que não era bem o Homem-Aranha, né? A gente tem aí na saga do clone o Ben Reilly, que aparece inicialmente lá na edição 94, quando ele resolve voltar a lutar contra o crime, né? Voltar entre aspas aí, então. Ele assume a identidade do Aranha Escarlate, né? Aquele de jaqueta e tudo mais. Muito bom. Jaqueta não, um moletom rasgado, não é? É, um moletom, é verdade, é um moletom. Aquela aranha torta ali que ele, acho que, sei lá, na hora de imprimir. Acho que ele imprimiu, né? A camisa. Fez ele estampa, comprou. Né? Ele torta. Comprou na loja. Ele comprou. Ele faz estampa e sai torta. Tá vendo? O plano tem mais princípios, ele compra. É igual eu do Ricochete que a gente comentou, né? O Peter comprou depois. E era um personagem legal, né, cara? O Ben. Eu gosto. Acho que era uma coisa bacana. Personagem bem legal. Nossa. Bom, mas um detalhe do uniforme do Aranha Escarlate é que o lançador de teia ficava do lado de fora, né? A gente até comentou no programa dos poderes, eu acho, do Homem-Aranha. É, o que misteriosamente faz ele aumentar o volume, né? Não, ele projeta um novo, né? Na verdade, usar por baixo que faz diminuir o volume. É verdade, bom. É verdade. Tinha esse detalhe. E ainda, falando do Ben, em 96, quando chega na fase da saga do clone, que é dito que ele é o verdadeiro, né? Ele finalmente assume a identidade de Homem-Aranha mesmo, lá na Sensational Spider-Man número 0 de 96. Ele usa aquele uniforme diferente, né? Até que tem a página que mostra ele projetando vários uniformes possíveis, né? E ele chega naquele que tem uma aranha grandona. Esse uniforme achei legal. Ele também usa os lançadores pra fora. E que rendeu até a minha descoberta com o meu bonequinho aqui. E alguém quer fazer a ligação com a Spider-Girl aí? É verdade, pô. É. Pior que mesmo. Eu tava pensando nisso aqui agora. Eu tô aqui olhando o fascículo e eu tava olhando essa semelhança dessa roupa da Spider-Girl e do... A semelhança não, é igual. Não é semelhança, é o próprio uniforme. Ela achou o uniforme no porão da casa, no sótão da casa, e começou a usar. Sim. Que era o uniforme do tio Ben. Não o tio Ben que a gente tá pensando. É o tio Ben. Ben dela. É, o tio Ben Ryan, entendi. É, o tio Ben dela. Não o tio Ben do Peter. Exatamente. Senão seria o tio avô, né? Isso. Exatamente. E... Tanto que nas histórias da Spider-Girl, mais pra frente, a filha da Felicia vai usar o uniforme do Aranha Escarlate. Olha só. E eu tenho que ler Spider-Girl. É uma... Eu comecei a ler, mas eu não... Sei lá, não é que eu curti, assim. É que eu tô com muita HQ pra ler, cara. Se eu ficar dando atenção pra essas outras, eu não vou acabar nunca lendo Homem-Aranha. Ah, sim. É. E ainda com esse uniforme, enquanto o Ben usava esse uniforme, teve aquela história lá em 96 ainda, na Amazing 410, que ele se une ao Carnificina, né? O Ben não tinha experiência nenhuma com os simbiontes, de ter se unido a algum simbionte, né? E o Carnificina acaba tomando conta dele. É. Carnificina faz a festa. Carnificina pula do Kletus pro John e do John pro Ben. Quando eu penso no Carnificina se unindo a outra pessoa sem ser o Kletus, eu sempre lembro da parte desesperadora do jogo de PlayStation, você fugindo do Octopus unido ao Carnificina. Caramba! Só um momento é maldito. Verdade, né? Nossa, aquela Deus. Fase é muito difícil, muito, muito. Eu acho mais difícil que a do Hyper Electro, do O2. É, o Electro é o 2. O que é bom é que se você perdesse na última, você ia voltar lá do começo. Pois é, cara. Se fosse hoje em dia, você voltava, sei lá, um passo atrás. Checkpoint. Exatamente. E aí, lá em 2012, né? Pelo Ryan Stegman, na revista Scarlet Spider, a gente tem o Kane se transformando no Aranha Escarlate, né? Quem? Exatamente. Falo nada. E é essa revista aí que não saiu no Brasil, né? Saiu só na teia agora, um pedaço dela aí. Eu gostei desse uniforme vermelho. Ah, eu achei bacana também. O do novo Escarlate? É. Isso. É simpático, é legal. Mas eu gosto mais do outro. Ah, com eu gostei dessa aparência nova que deram pro Kane, porque, coitado, o cara tudo deformado aí, conseguiram ajeitar a cara dele. É, e uma história legal pra ver um Homem-Aranha mais sombrio. Conseguiram, na segunda tentativa. Então, eu não... Eu acho que, na verdade, ele foi até antes do Superior. Foi, mas é uma piada. É, eu achei o uniforme legal, mas eu não vi ele tanto, né? por causa da... A Panini não lançou e eu não... acabei não recorrendo a scan nem nada. Eu importei o primeiro encadernado agora, deve chegar mês que vem. Então vai dar pra acompanhar um pouco da história dele. Então, fechamos a parte do Man aí. Vai falar do único vilão que usou o uniforme do Aranha e foi bem feito? Só pra citar. Qual? O Kraven. É, o Kraven usou o uniforme negro, né? Foi na última caçada de Kraven. E, exatamente. Que ele tem até aquele o verme lá, aquele rato lá. Ratos. É verme o nome dele? Ratos. Ratos, verme. É porque no Amazing Spider-Man original é verme. É, em inglês verme, é verme. Em português é ratos. É só pra citar, o uniforme é o mesmo do Aranha, não tem muito o que comentar, mas só pra falar de um vilão que usou e ficou legal. Foi bem feito. Foi o Kraven e o Otto, né? Os dois ficaram bem feitos. Não que o nosso querido Dan Slott não tenha se inspirado nessa história, porque ele nunca se inspira em nada. Mas, enfim. Então, partindo agora para universos alternativos, né? A gente tem vários personagens aí, vários Peter Parkers e outros com outros nomes, né? Outros nomes. Uhum. E o mais antigo da lista aqui é o Spider-Ham, né? O Porco-Aranha. Sim, que apareceu no filme do Simpson. Porco-Aranha, Porco-Aranha, pouco porco e mais aranha, vai tecendo a sua teia, mas chouriço, não faz isso, cuidado, ele é um porco-aranha. Tem um dos Simpsons também, mas nesse caso aqui é aquele de uma realidade alternativa que o uniforme é como se fosse o do Homem-Aranha, mas é adaptado para um porco, né? Que beleza. Porco humanoide, né? O próprio nome já fala. Pois é, Ham é salame, né? É Spider-Ham. Presunto, não é? Presunto, isso, exatamente. A primeira aparição dele foi no Marvel Tales, starring Peter Parker, The Spectacular Spider-Ham, número 1. Caramba, que nome longo. Peter Parker, exatamente. Peter Parker. Mas não tem muito o que comentar dele, né? Depois a gente... Só pra constar, e o povo acha que Simpsons inovou criando o Porco-Aranha. Pois é. Será que o Slott não fez roteiro do Simpsons também, não? Calma, que implicância com o cara, coitado, cara. Pois é, coitado. Não, essa foi só alfinetada mesmo. No jogo, na abertura do jogo Shattered Dimension, o Madame Tei aparece pra aranha mostrando várias realidades alternativas, num painel holográfico pra ele lá. Ela fica falando que o mistério tá pegando os restos da tabuleta do tempo, que essa é a história do jogo. Aí numa das telas tem o Spider-Man. Aí o aranha começa a olhar, aquilo é um porco aranha? A Madame Tei, foco, vira aqui. Então, na sequência aí cronológica, a gente tem o Homem-Aranha 2099, né? Roupa de Halloween não, Dia de los Muertos. Não é segredo que eu adoro esse uniforme, adoro a Aranha 2099. Sim. É um personagem bacana, caramba, né, cara? Uma reinvenção fantástica, cara. Há boatos que ele pode ganhar uma revista mensal esse ano. Sim, só pra sim. Eu fiquei sabendo disso também. A gente fez um tweetcast só sobre o Aranha 2099. Bom, o pessoal dá uma ouvida se não conhece. Isso aí, link no post. Exatamente. Já que o Eric não vai ter quase trabalho pra fazer esse post. Vai ser uma beleza. Esse vai ser o inferno. Então, a gente tem o 1602, né? Sim. Que quem quer comentar sobre ele aí? O uniforme muito másculo do Aranha. Piquet Pasquak. É o 1602, mas é um universo que mostra como seria os personagens Marvel se eles tivessem surgido em 1602, que foi lá na Inglaterra, né? Que aparecem vários personagens, reinversões dos personagens. Tem o Homem-Aranha, que é o aprendiz do grande espião da rainha lá, que é o Fury, que ele acaba sendo picado por uma aranha radioativa e, como sempre, ou aranha poderosa de alguma coisa lá, e ele ganha os poderes do aranha. E o uniforme é uma roupa meio da época, né? Como todos os personagens lá. Exatamente. E aí a gente tem o Futurista de 2211, né? Que é aquele... Uhum. Ele tem os braços extras metálicos, né? Mais do futuro, né? É, mais futuro. Apareceu no encontro do Aranha com o Aranha 2099. É, ele aparece lá. E que morreu depois. E a gente tem também no universo da Garota Aranha uma parte que o simbionte do Venom, ele reaparece e ele se une ao Peter. Sim. Só que ele vira... Não vira o Venom mesmo. Ele é como se fosse o Homem-Aranha com o uniforme. A parte azul fica preta e a parte vermelha fica cinza, sabe? É um Venom diferente ali. Uhum. E é o Peter, no caso, né? Sim. É o universo alternativo, mas é o Peter. E mais pra frente, o do Carnificina se une ao Benjamin, que é o filho dele. Pois é, um bebê Carnificina. A gente falou disso, Nicole? Carnificina Total? Se não me engano, foi. Não, acho que a gente falou fora, no grupo. Não, a gente falou em algum programa que eu coloquei imagem disso no post. Foi? Pô, então deve ter sido na Carnificina Total. É, se, ó, se foi na Carnificina Total, a imagem tá lá no post. Se não for, tá no post desse programa aqui. Em algum lugar vai estar, isso aí. Então, em Terra X, a gente... Como é que é o nome em português desse Spider-Man? É o Homem das Aranhas. Homem das Aranhas. É que no Terra X todo mundo ganha poderes. Literalmente, todo mundo. Não existe mais pessoas sem poderes. Uhum. Ou melhor, existe um, mas se eu falar, é spoiler. E esse Homem das Aranhas, ele ganha... É um cara... Que ganha uma aparência reptiliana, só que em vez do réptil ser verde, as escamas dele ficam como se fosse a roupa do aranha mesmo. Esse não é uma roupa, é o visual dele. Entendi. E nessa mesma THX tem o Peter, que é um policial. Tem a May Parker, que ela é a garota aranha, só que ela foi dominada pelo simbionte. Ela fica usando o simbionte como a garota aranha. Você tem três personagens aracnídeos lá. A Terra-X, ela é como se fosse o futuro MC2 modificado, seria isso? É, tipo, um futuro que mostra acontecer uma coisa lá, que só fala no final da Terra-X, que todo mundo ganha poderes. Entendi. Dá pra você encaixar como se fosse um futuro do MC2, que é porque o Peter também é policial, tem a Garota Aranha que amei. Entendi. E aí no universo Ultimate, que começou nos anos 2000, a gente tem primeiro o Peter, que é um uniforme basicamente igual o clássico, com as lentes um pouco maiores e tudo mais. E na sequência a gente tem o Miles, né, que é aquele uniforme diferente, mais escuro. Primeiro que ele usa um uniforme comprado numa loja de fantasia também. Ah, é? Que ele tem uns... como se fossem aquelas ombreiras e tornozeleiras de proteção. Uhum. Aí depois ele ganha um do Fury e já. E aí falam que é de extremo mau gosto, né? Ele tá usando aquele uniforme. Primeira aparição foi Ultimate Fallout, isso. Isso, Fallout. A gente fez o trip view dele aí. Foi o primeiro trip view da Ultimate que a gente fez, inclusive. Link no post. Uhum. Não, isso aí não precisa não. É só entrar no site e clicar lá. No... Aí depois vem aquela vermelha e preta, né? Que é Ultimate Comics Spider-Man 5. Exatamente, quando ele ganha do Nick Fury. Eu quero comentar primeiro que eu acho o uniforme do Miles muito bonito, acho que eu já falei isso antes. A gente tem aí também um uniforme durante a Dinastia M, né? Do Peter, que é um pouco diferente aí. É, tá quase igual o tradicional, muda um pouco o detalhe na frente. É, eu achei bem bacana o desenho desse. Vocês acharam legal esse arco de Dinastia M? O dia que eu ler, eu te conto. Eu li só o arco mesmo, que foram quatro edições. Isso. Eu acho que eu deveria depois pegar pra ler a parte do Homem-Aranha mesmo, né? É, eu peguei. É muito legal essa parte. Eu achei interessante a história. O universo alternativo aceitaria qualquer besteira, tipo até, sei lá, o Aranha troca de corpo com o Octopus. Ai, ai. Eu sabia que ia vir uma dessa. Não, mas sério, se fosse o universo alternativo, eu leria feliz da vida. Só achei bizarro uma coisa do Nash M, o Peter Parker careca, né? Não sei se vocês já leram aí, já. O Magari já leu, né? O Peter Parker careca. O Vitor Cafage falou no último Tweepcast que ele rapou a cabeça por causa do Peter careca. E um detalhe desse uniforme do Dinastia M, e que eu acho que eu só estou notando agora que eu estou olhando pro bonequinho dele aqui, é que ele não tem a aranha no peito. É tipo desenhado, a aranha é o uniforme desenhado. Uniforme mesmo, estilizado. Exatamente. Então, em 2020 aí, ô Magari, eu acho que é naquela história do Homem de Ferro de 2020 ou não? Não, que tem... um universo alternativo do Justiceiro. Ah, tá. Não é porque eu não li, então... É o uniforme negro, só que ele tem um rabo de cavalo estranho, né? Ah, sim, eu vi essa imagem. Aqui, se eu não me engano, ele aparece pouco, só quando aparece vários heróis lá, mas... Fica aí pra registro, né? É. E lá na Amazing Spider-Man 499 e 500, o Peter, ele vê um possível futuro dele. Na verdade, ele vê o último dia da vida dele, né? É como se fosse um uniforme com gola, é um uniforme mais... É como se fosse uma roupa civil com máscara, sabe? Ah, tem uns botões estranhos na frente, né? É, eu achei bem interessante essa daí também. Apesar de ser quem escreveu, é legal. Ela é justamente a 499. Na verdade, era o volume 2, número 38, 37, não sei. E quando virou pra 500, voltou pra numeração original, né? Teve esse esquema aí. Você falou agora do Homem-Aranha vendo ele no futuro velho e tal. Me lembrou aquela roupa dele no Homem-Aranha O Reino. Ah, sim. É, eu até tirei ela daqui, porque qual que era a mudança? Era basicamente o uniforme do... O uniforme clássico, qual a mudança que ele tinha? Acho que não, só no começo, na primeira edição, que ele tá com aquele braço quebrado e o Jonah Jameson tá apanhando pra uns guardas. Aí o Jameson coloca uma caixa na porta da casa dele e quando ele abre, é a máscara, só que tá sem aquelas teias no rosto. É só a máscara vermelha e os olhos. Ah, e pra quem não sabe o que a gente tá falando, no Brasil saiu como Potestade essa história. Exato. Homem Horrível. Vou testar, gente. É. Caramba. Ainda nos universos alternativos, a gente tem o Homem-Aranha Indiano, né? Que eu nunca li. É o Peter Pasquaski. Magara em sua pronúncia, né? Tem o nome dele aqui. É Pavirti Babarka. É, esse negócio aí. Eu estou com o meu indiano meio enferrujado aqui. É o Homem-Aranha de Bombaim. Alguém quer descrever aí como é que era o uniforme? Lembra o original. É, a parte de cima ela é bem parecida, né? Só que ela tem uma... É que não é bem uma saia, né? Mas ela a parte da frente é longa, né? Ah. E tem aquela calça que eles provavelmente costumam usar lá, né? Eu fiquei pensando se tem algum nome técnico pra essa saia aí, entre aspas. Com certeza tem. É isso que eu ia falar, com certeza tem. Olha, mas se o Mônio Valentim não sabe, eu não vou saber. A maldade dos corações humanos. Então, ô Mônio Valentim, Homem-Aranha no ar, pretinho básico. Homem-Aranha no ar, muito bacana, hein, gente? E ficou até calado, é. Ele deixou a resposta no ar. Tem nos jogos também, né? No jogo. Red Mason. Exatamente. Basicamente uma roupa preta. Ele usa até uma arminha também, tem uma arma, inclusive. Exatamente. E ele é da Terra 90.214. Esses números são muito bacanas. Completamente aleatórios. Random.org, ou .org, que é onde a Marvel inventa as terras, né? E a gente tem o do Mangaverso, né? Que é o Homem-Aranha Mangá. Uhum. Que é basicamente uma versão do uniforme, só que é uma blusa no lugar de ser uma roupa normal. Ele usa umas garras, aquelas garras de ninja, meu pai. Uhum. Que o Jiraiya usava pra... Pra escalar a parede? Exatamente. Agora uma curiosidade, o tio do Peter, né, no Mangaverso, não é assassinado por um bandido, mas sim pelo vento. É, é um universo alternativo. É só um negócio que eu lembrei agora, que o... Tem uma história que o Demolidor tá sendo acusado de alguma coisa que o Peter veste o uniforme do Demolidor, então ele já usou também. Mas o Demolidor nem viu. Nossa, eita. É o cara mais zoado no, nos nossos programas, é o Demolidor, né? Mas também se for considerar esse negócio, seria o contrário. A gente estaria considerando as roupas do Demolidor, né? Que quando o Peter vestiu. É, na verdade a gente colocou uma categoria aí de outros uniformes que o Homem-Aranha usou, né? E tipo o Vespa, o Sombra e o Demolidor. Bom, e do universo Amálgama, tem também o Spider-Boy, né? Que não é bem o Peter Parker, né? Que afinal é ele junto com o Superboy e é um uniforme diferente também, né? Uhum. Ele usa aquela arminha bacana de teia e... E pela época, né, pra variar, a jaquetinha, né, por cima do uniforme. É por causa do Superboy, que ele tinha. Exatamente. A jaquetinha também, né? E ele herdou. Também. Como o Mônio já fez questão de falar, é tão rico que ele até dói. Tem brinquedo, tem baralho. Pô, ele tem parece grana pra caramba, Robin, cara. O que é aquilo? Ele parece com o Robin. Parece com o Robin? Eu achei. A máscara dele. Por causa da máscara, né? É, a máscara faz lembrar. É verdade. É porque a aparição dele, obviamente, foi no Marvel vs DC 3. Primeira aparição dele. Isso. Quantos personagens se amálgama. E só pra fechar, uma minissérie que eu descobri recentemente, que é Homem-Aranha Contos de Fada. Tem quatro visuais do Aranha lá que muitos nem ligam, nem lembram muito o Aranha. Mas uma delas, que é o Cavaleiro das Aranhas lá, que eu achei legal, que é um uniforme, uma armadura em formato do Aranha. Eu mandei o teia. Ah, é verdade. Eu acho que recentemente você passou essa imagem. Sim. Pra gente, né? É interessante também. E que no final, eu não vou dar spoiler, mas essa armadura meio que muda para um visual mais conhecido. Que eu já quase dei spoiler. Ah, dá spoiler, vai. É, ele vira o Cavaleiro Negro, que o uniforme fica igual o do uniforme negro do Aranha. Entendi. Então, tem outras que eu não sei se o Eric deixou de fora de propósito, que é o Homem-Aranha da Terra 666. Ele tem chifre. Homem-Aranha Infernal. Ele tem chifre. É, ele é todo diferente, né? Ele tem umas patas de aranha muito loucas saindo da... Ah, sim, deve ser a... Dele. Não é a da Pestilência? Não, o da Pestilência é dos Cavaleiros do Apocalipse lá, né? É outro. Esse, o da Pestilência, ele tem uns membros mais compridos, ele é todo esquisito. Ah, nesse, sim. Ele é como se fosse uma aranha mesmo. É um homem com a cara meio de aranha. E aí tem umas coisas saindo das costas. Esse da Pestilência, acho que é um mundo dominado pelo Apocalipse, né? O Peter é um dos quatro cavaleiros dele, né? E que tem esse nome de Pestilência, né? E já que a gente tá falando, sim, de uniforme alternativo, só pra citar, sem se aprofundar muito, todo mundo deve conhecer que é o Homem-Aranha Zumbi. Ah, sim. Eu conheço agora também. Que é um uniforme normal rasgado, né? Sim. Então. É, tem um outro que é um pouco diferente, mas com o uniforme normal também meio rasgado, que é um que o Homem-Aranha fica canibal. Acho que é um mundo Sim. que tem um vírus que transforma as pessoas. É o do Justiceiro lá. Justiceiro versus o Universo Marvel e Wolverine versus o Universo Marvel. O Homem-Aranha era o paciente zero, né? Na história. Não era vampiro? Então, eu quando eu li, eu interpretei como meio zumbi, porque ele era canibal, né? É, mas ele não fica apodrecido, né? Ele só fica meio... É, justamente. E nem brilha também. Nossa. Tem um interessante também, só passando rápido, que é o Capitão Aranha, né? De um What If, né? Que o Flash Thompson é mordido pela aranha, né? Na verdade, é o John Jameson. Ah, não. Tem dois, não tem? Tem o do Flash, que o Flash é mordido pela uma aranha. A gente já falou em algum programa. Aí o Peter fica querendo ajudar, só que o Flash acaba virando meio que vilão. Aí o Peter inventa um uniforme, ele não tem poder, ele inventa um uniforme que, na verdade, são tipo quatro braços metálicos grandões imitando uma aranha. Eu acho que ele chama de aranha humana, inclusive, na história. Não, esse acho que é o Aranha Mecânica, não é? É, pode ser esse nome. Isso, é Aranha Mecânica. Aí ele tá tipo só com roupa normal e esses tentáculos metálicos, né? Ou esses tentáculos, né? Essas patas metálicas. Tem um outro What If, que ele é o Garoto Ovelha. Ah, se a gente for entrar em What If... Nossa, gente, tem... Pra terminar, bizarro, gente. Só pra terminar em grande estilo, falar do Peter do Universo do Ruínas, que o uniforme dele é um câncer. Eu não lembro, eu acho que eu não vi o visual dele. Ele é um câncer, ele morreu. Ele foi picado e morreu. Eu acho que eu vi também. Ele fica, tipo, a pele dele fica tipo músculo, tipo, né? Num... É, só pra terminar em grande estilo. É Ruínas, não é o nome? Exatamente. Ah, Ruínas. Eu comprei semana passada, eu acho, vai chegar, eu vou ler isso aí. Terminar, né? Finalmente, programa grandão, gigante. Vamos comentar aqui dos uniformes usados por atores, né? A gente teve algumas séries de TV, alguns filmes. Esses aqui eu acho que não sei se vai ter muito o que falar, não. Mas só queria comentar que teve aquela... Tinha um programa infantil que passava nos Estados Unidos nos anos 70, que era o Electric Company, né? Era esse o nome mesmo? Então, outra coisa, não exatamente. É? Não, só The Electric Company, tá certo. É, eu acho que é só isso mesmo. E lá aparecia um Homem-Aranha, né, em alguns blocos. E normalmente era pra ensinar as crianças alguma coisa, né? Então era basicamente um cara vestido de Homem-Aranha, ele não falava nada. Tipo, no vídeo aparecia um balãozinho do lado dele, justamente pra incentivar as crianças a lerem e tal, né? Beleza. Desse programa surgiu as revistas Spider Super Stories, né? E na sequência a gente teve o da série live action dos anos 70, interpretado pelo Nicholas Hammond, né? Que era aquele Homem-Aranha que as lentes pareciam duas colheres. É verdade. Que a teia se amarrava sozinha? Pois exatamente. A roupa em si, tirando os olhos, não é tão péssima não, mas os olhos eram bizarros. Pois é. A roupa era bem parecida com a clássica, né? Só que a aranha era um pouco mais redondinha, eu acho, se eu não tenho nada. E tinha esses olhos colheres. Tinha o cinto pra fora, o lançador de teia só em um braço. É verdade. E na sequência, nos anos 70 ainda, a gente tem um Homem-Aranha japonês pra alegria do Magari. Não estou falando nada, pai da mãe. Eu estou chorando aqui. De emoção. Chorando de emoção. Supai da mãe. Sobe a música. No post, coloca aqueles gifs que o Johnny Nastri colocou, esses gifs. Eu achei maneiro pra caramba. Eu então, assisti Spider-Man recentemente. O Spider-Man, ele, mesmo quando o Peter, ele tinha um bracelete discreto no braço. É, como todo Super Sentai e Tokusatsu, pode se transformar. Pois é, mas era muito discreto, né? Era. Era de lá que saía a roupa. É muito engraçada a transformação, que ele aperta, a roupa desce em cima dele, né, cara? E aí ele já Estou começa chorando. A fazer os movimentos de Homem-Aranha, sem motivo nenhum. Só deixar aí imaginário, registrado e, como é que fala, imortalizado. Que o ator era o Shinji Toito. O interessante é que ele não é picado por aranha, né? Ele recebe um... Não, ele é Ultraman. É Ultraman, tipo, é um OVNI cai na Terra do planeta Spider. Exatamente, olha que beleza. E ele tem um robô gigante chamado Leopardon. Que Leopardon? Que todo japonês tem que ter um Megazord, né? Isso é regra. Primeiro, que eu não falo Megazord. Segundo, que o Aranha foi o primeiro. Toma essa, todo mundo. Você falou o quê? Megazord? Não, eu falo... Não, é robô mecha. Gigante. Robô gigante e mecha. É porque o... Megazord é coisa de Power Ranger. Isso. Só eles têm Megazord. Tipo assim, é porque a gente sabe... A gente, sabe que Super Sentai é o rascunho pra fazer os Power Rangers, que é melhor. Nossa. Só que o, é o Magaren tá saindo agora. Só que o Magaren e o Mônio preferem as versões japonesas, entendeu? Que é, enfim. Original, né? Que é o original que contrata criança que é um retardado. É tipo a DC e Marvel, entendeu? Tipo assim, a DC vem antes, que é um rascunho. Aí a Marvel vem e faz melhor. É tipo isso. É, entendi. Eu tô corrigindo. Porque os heróis... no Japão, colocar robô gigante. Pronto. Porque os heróis originais são da DC, mas nem por isso eles são melhores, entendeu? Sim. Eu acho que o Homem-Aranha é o único que a Marvel não pegou da DC. Eu acho engraçado porque, tipo, eu já falei isso antes, mas eu só falei isso pra pegar no pé, sabe? Eu não assisto nenhum dos dois, então... O que importa é que o robô gigante, como a gente conhece, só existe por causa do Homem-Aranha. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Everyone! Depois eu falo mais sobre isso. Mais pra frente vai ter oportunidade. É isso aí. Quem gosta de ler, quem quiser ler aquele livro Jogador Número 1, leia que o Leopardon tem uma participação importante lá. Eu preciso ler esse livro, cara. Eu tô com ele emprestado pra ler também, não comecei. Não vou falar pra não dar spoiler, mas ele aparece. E aí, por fim, a gente tem os uniformes dos filmes, né? A gente tem o do filme do Sam Raimi, que tem tanto de luta livre, que eu acho que o Kevin comentou, que é aquela roupa que ele faz, né? E, na verdade, as duas ele faz, mas tem a da luta livre e tem o clássico, que é aquele que tem... Clássico do filme, né? E tem aquela... Só pra constar, ó, Eric, as duas ele faz, só que a primeira dá pra acreditar que foi ele que fez. É verdade. E aí a segunda ele faz, e aquela teia que ele desenha no uniforme, ele faz do mesmo jeito que ele faz o uniforme de aranha, armadura de ferro lá, né? O Mônio. Ele joga a teia no uniforme e faz aquilo lá, pelo visto. Endurece, né? Mas enfim, né? Tem aquele uniforme impossível dele ter feito. Não, impossível eu não diria. Ele fazer sem ninguém saber. É difícil de acreditar. Impossível não é. Você pensa assim, não, é um negócio que dá muito trabalho, mas é fácil de fazer. Você não sabe se ele ficou 3 anos trabalhando naquele uniforme. Então, não, é isso que eu ia falar. Só que tem um detalhe. Ele não pode ficar 3 anos, né? Mas vamos supor que ele ficou. Vamos supor que ele ficou muito tempo trabalhando. Ele não tinha dinheiro pra aquilo. Por que ele andou roubando o banco? Você não sabe. Aí, é verdade. Tem esse detalhe. Ele era muito falido. Esse Homem-Aranha é até mais falido que o. Ele é mais falido que o Homem-Aranha do quadrinho e mais falido que o Homem-Aranha do Amazing. É verdade. Que eu vi. Ele não podia ficar 3 anos fazendo, porque ele tinha que correr atrás da Mary Jane. E aí a gente tem o Homem-Aranha do filme do Mark Webb, né? Do Amazing, a gente tem... Tá rapidamente, só. Dá pra falar que existe. Ah, sim. A versão preguiçosa do... Uniforme negro. Do uniforme negro. Que eles só mudam a cor do CG lá e já era. Pois é, cara. Vocês viram a imagem de teste que tinha do uniforme negro? Vi. Por que não usaram aquilo, cara? Eu só não critico porque a gente sabe que o Raimi não erra, né? Mas... Ah, cara, eu fiquei muito decepcionado com o uniforme negro. Tipo, é a mesma coisa, né? Mas aí veio a série espetacular, que deu um jeito nisso. Que o uniforme negro, o simbionte, começa igual ao do filme e vai se transformando aos poucos no dos quadris. É. Conforme ele vai sendo dominado pelo simbionte. Por isso que esse desenho era excelente. E por isso que foi cancelado. A gente tem um filme do Mark Webb, que começa com o Peter simplesmente tampando a cara, né? Pra enfrentar o crime lá, mas depois ele faz aquele uniforme que ele gastou várias bolas de basquete pra montar. Várias bolas de basquete, muitas latas de tinta e spray. Mas esse a gente acredita que ele fez. Dá pra acreditar, porque ele comprou na internet e jogou o spray. E um óculos da Oakley. Isso. Exatamente. Óculos da Oakley. É bem mais próximo da realidade. Se qualquer um de nós, por exemplo, vivesse no mundo real e ganhasse poder de aranha pra fazer uma roupa de aranha, a gente ia fazer desse jeito. Não é sair costurando. Eu tô falando da bola de basquete, mas eu não acho o uniforme ruim, não. Eu acho o uniforme bacana. Eu acho o melhor uniforme do Homem-Aranha até agora. Não sim. Acho o melhor, não, mas eu acho legal. Eu não gosto desse uniforme. Aceito que ele seja crível, mas eu não gosto dele. Na verdade, eu tenho problema com esse filme. Eu até gosto do filme, mas eu não sei porquê, eu só acho defeito nele. Sério? Pô, pior que esse é meu filme favorito do Homem-Aranha. Ah. Não. Não, pra mim não, pra mim. Tem o primeiro do Homem-Aranha do Remy, que é legal também. Não, é legal, mas eu gostei mais desse espetacular. Sério? Sim, é legal também. O que eu mais gosto é o que o Magaren mais odeia, eu acho. Apesar que eu acho que o Magaren odeia mais. Na verdade, eu não odeio. Eu não odeio nenhum dos três. Eu não desgosto de nenhum dos três. Eu falei, a única coisa que eu não gosto é o romance. Tirando isso, os 15 minutos que sobram é legal. Só pra te explicar, Kevin, que você é um rapaz novo, você não entendeu ainda. Pra você, ele é o melhor filme do Aranha, só que você tá errado. Ué, que isso? Não, tipo, cada um tem o filme que mais gosta, né? Tem que... O meu favorito é Homem-Aranha 2 contra o Octopus, mas cada um prefere um. Tá, então, e por fim, a gente tem esse uniforme novo que foi anunciado aí pro filme que estreia agora em maio, né? Que é um uniforme, na minha opinião, é o melhor dos filmes até agora. O que me assusta, tá perfeito demais. Só perde para o japonês. Eu achei que ele ficou bem Ultimate, ainda mais os olhos. Não, mas lembra o clássico olhos, também. Eu acho que os olhos estão mais McFarlane do que Ultimate. Exatamente. Eu falo clássico, eu falei errado, que o clássico é do Ditko e Romita, que era menor, né? Mas lembra o uniforme que eu mais conheço do Homem-Aranha, né? Que é esse uniforme sem teia em alto relevo. Na verdade, tem um tem alto relevo nela, tem parece. Tem um pouquinho ali, tá? Mas eu achei legal. Eu gostei dos olhos da máscara. Ele pegou a parte do primeiro e juntou com umas cores, assim, deu uma essência bem mais legal, bem maneira. E eu vi os fãs reclamaram do uniforme bola de basquete. Isso foi legal. E com isso a gente fecha a maioria dos uniformes aqui, né? Tudo que a gente lembrou, a gente comentou no programa. E... Na verdade, a gente lembrou de mais coisas e ficou de fora, porque não ia ter muito o que comentar. Tipo. É verdade, a gente deixou, igual eu falei lá no início, a gente deixou algumas coisas de fora da lista aí, né? Como é que é? Não ia ter muito o que comentar e o programa tinha que acabar em algum momento. Já ficou muito grande o programa, né? Só antes de encerrar, eu só vou citar que o Anderson lá da comunidade, eu sempre falo comunidade, do grupo lá. O Cut na veia, né? Do grupo lá falou que a gente não podia deixar de falar que ele não gosta do uniforme do desenho do Ultimate porque não tem aquela listra nos braços. E que eu só fui notar que não tinha depois que ele comentou. Eu também, até porque eu não assisto o desenho. Calma aí. Eu assisti uns 4 episódios. Ah, aquela listra que vai do ombro até a luva. A parte vermelha, né? Isso. Vergonhoso não ter isso, cara. Ele falou que ele não gosta. Bom. Só isso. Isso é o... Bom. É mais um motivo pra não gostar do desenho, mas é um dos menores, né? Porque o desenho é ruim pra caramba. Se o problema do desenho fosse só esse. Só pra falar, tirando o clássico, vê que o Kevin a gente já sabe qual o uniforme preferido, seria legal, sei lá, ou não. Eu tenho facilmente. Qual? Tirando o clássico, o uniforme negro. Eu gosto do Aranha Escarlate. Até gosto, mas o meu preferido é o vermelho. É o vermelho. Já mudou? Virou o Ciclope agora? É o Bonina, né? O Ciclope veria como Bonina. Ah, então fala aí, Dante, qual que você prefere? Eu fico com o Homem-Aranha no ar. O Dante vai deixar no ar. Ó, duas vezes a mesma piada no programa. Caramba. O Kevin já comentou, né, Kevin? Mas Dação Futuro. Eu não sei, cara, se eu tenho um favorito. Quando eu comecei a ler, eu gostava muito daquele do Vespa, né? Mas eu acho que eu vou ficar com ele, vou ficar com o do Vespa, que não é bem Homem-Aranha, mas... Tá aí. Beleza. Mas ele usou. Aliás, ó, eu tava dando uma olhada, eu vou mudar. Eu vou ficar com o uniforme de combate, o... Confis da Terra? Isso. Olha que mau gosto do inferno! Tu sabe que eu vou cortar essa parte, né? Bom, então, Kevin, obrigado por ter participado. Nada, imagina. Posso fazer um pedido pra vocês? Faz aí. Pedir, pode pedir à vontade. Eu posso pedir pra vocês colocarem o link aí do minha fanfiction do Homem-Aranha? Óbvio claro que não. Ah, tá bom. Não, calma aí, você tá perguntando se você pode pedir? Pode é, vocês pedir. Não, vocês podem botar, quer dizer. Ah, tá. Vou botar, eu quebrou, posso. Quebrou a piada. Não pode, não. Não, não podemos sim, a gente coloca aí. Não, beleza. E também, se um dia vocês precisarem de um quebra-galho aí pra poder gravar alguma coisa, se alguém estiver passando mal, morrendo, precisar de um substituto, tô aqui, à disposição. Beleza, então. Então, fechamos o programa. Se alguém lembrar de alguma coisa que a gente não falou, que com certeza tem, comente aí embaixo e mande e-mails, não, né? Agora, lá no Hangout, a gente vai... Como vocês viram no último Hangout. Manda e-mail. Se tiver e-mail, a gente lê no Hangout. Então, até semana que vem com o Trip Views e daqui um mês com mais um Tripcast. Até mais. Valeu, até... Abraço. Valeu. Here comes the Spider-Man. We'll be right back. Deixa eu botar pra girar então, peraí. Rodando, rodando. Rodando, girando. Isso! É que você é um menino novo, você não conhece o peão da casa própria, né? Provavelmente, mas... É, provavelmente. Lá de 1970, a gente verbalmente não é acreditado em lugar nenhum, que é uma sua, hora que o... Sua voz falhou feio aqui. É, eu também percebi, eu pensei que fosse só comigo. Desde o início ou só no final? Desde o início. Você falou. Aí na mesa... Gostei, faz de novo, Magaren. Aí na mesa... É verdade. Tamo que risada, hein? Caraca, vai ser a risada do Andy Verde, velho. Você não tá familiarizado, não, né, com os programas? Não, eu assisti não, escutei alguns podcasts, só que eu escuto muito aquele do Superior Homem-Aranha, quando vocês vão acompanhar a revista. Ah, tá, e o Mônio. Se quiser, eu te mostro como é a minha risada de Duende Verde. É, fica à vontade. Pô, parece pra caramba mesmo, cara. Faz melhor que o William Defoe. Anos de treino, pô. Pô, que já tem astro. É. Parou de respirar, maldade, a maldade no coração.